é um primeiro passo para a reforma íntima, mesmo que isso aí traga dor. Né? Pode participar aqui pelo YouTube e também pelo nosso WhatsApp, que está aqui o telefone na tela, DDD 12-3921-3009. Vamos então... Hoje o Carlinhos não está, né? O Carlinhos está um pouco mal, então, mas ele está se recuperando lá. Então vamos aí vibrar para o Carlinhos, tá melhor, está no próximo domingo aí. Ele disse que o próximo domingo ele já vai estar aí. Então vamos sortear dois livros hoje, tá? Então um livro do André, que está aqui com a gente, para Lon, chama De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma. Então a gente vai sortear, é um romance, ele disse que não é um romance espírita, mas vale a pena, conta aqui, fala sobre um tema que a gente vai abordar aqui, que é o Eneagrama, né? Então vale a pena vocês participarem do sorteio hoje, que é um instrumento milenar de desenvolvimento humano. Então a gente vai falar sobre isso hoje, então fique ligado com a gente, mandem perguntas. E o outro livro que a gente vai sortear, a gente vai sortear o outro livro ou só um, Jorge? Os dois. Os dois, né? Então é do Sérgio Lopes, Registros Acásticos, Como Acessá-los, que é um livro que o Walter e a Sandra trouxeram aqui no dia que a gente falou sobre Umbanda, né? Então a gente vai sortear, eles deixaram para a gente sortear para vocês também. Então ligue para nós no telefone 12-3921 3009 e diga quero participar do sorteio e a gente coloca aqui no final do programa para vocês. Falar que vai querer ser sorteado no livro da Umbanda. O Registro Acásticos não é da Umbanda, não. Não? É um livro espiritualista mesmo. Acho que é espiritualista. Registro Acásticos é acessar as nossas vidas anteriores. Como nossos que a gente arquivos, faz para saber, né? Quem é? Exatamente. Os arquivos do passado. Uhum. Então. Ligue para nós, então, telefone 12-3921-3009. Diga que quero participar do sorteio. Jorge. Vamos abrindo aqui a nossa oração com a mensagem do livro Virtudes e Valores, da nossa autoria, do Espírito Tiaguinho. E esse livro, Virtudes e Valores, diz, vem ao encontro exatamente do tema de autoconhecimento, porque... É através do conhecimento das nossas virtudes, saber que nós podemos alcançar nossas virtudes, nossos valores, é que a gente também conquista o autoconhecimento. Na abertura aqui ele diz assim: as qualidades sublimes que devemos conquistar são chamadas de virtudes, cujo ápice é amar. Já os valores sublimes mostram nossa humanidade, nossa moral e respeito e quem somos de verdade. Vamos então, agradecendo ao nosso Pai Criador e Celestial pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus, da doutrina dos Espíritos. Agradecendo também ao Mestre Jesus, agradecendo a Nossa Senhora, agradecendo ao Anjo Ismael, que é o preposto de Jesus na nossa pátria. Agradecendo a todos aqueles que participam conosco na condição de espíritos, instrutores, colaboradores e também aprendizes como nós. Agradecendo a todos nós também encarnados que estamos aqui, que conseguimos de alguma maneira levar esse programa adiante. Agradecendo aos nossos anjos, guardiões e guias espirituais por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais um programa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos também levando para todos aqueles que necessitam, para todos aqueles que já têm conhecimento, mas querem um pouco mais, de novas informações, de novos conhecimentos, para facilitar também o desenvolvimento das virtudes moralizadoras e, ao mesmo tempo, trabalharmos os nossos defeitos morais com mais qualidade, com mais sinceridade, com mais honestidade. Que a paz, que a harmonia do Mestre Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Que assim seja. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Decolando para o Autoconhecimento. E nós estamos aqui com o coronel aviador André Palom, já aposentado, piloto, ex-piloto da FAB de caça, escritor, especialista em desenvolvimento humano, psicologia transpessoal e eneagrama. E é um trabalhador voluntário do Centro Espírita Amor e Caridade Jacó. Bom dia, André. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Agradeço pela oportunidade. É a primeira vez que eu venho, né, no programa Vivência Espírita. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui. E, de alguma maneira, poder contribuir com vocês, essa equipe aí fantástica, e com o programa, no principal objetivo que eu estava lendo logo ali na entrada, que é a divulgação, né, da nossa doutrina. Nessa área hoje, especificamente, que é uma área na qual eu me especializei, que nós chamamos, na verdade, de desenvolvimento humano, né? Porque o conhece-te a ti mesmo, como a gente aprende ali no nosso Livro dos Espíritos, na resposta à pergunta de Kardec na 919, o conhece-te a ti mesmo é apenas o primeiro passo para o nosso desenvolvimento, né? Então, nós precisamos compreender, como está aí na enquete, né, que depois do autoconhecimento vem um segundo e mais importante passo, que é a ação, que é a gente promover as mudanças necessárias em nós para que nos tornemos pessoas, seres melhores neste mundo e na nossa jornada evolutiva como espíritos imortais que somos, né? Na doutrina espírita, esse segundo passo nós chamamos, em geral, de reforma íntima. Isso. Né? Então, o autoconhecimento, ele vem antes para que a gente possa depois promover essa reforma íntima. E eu achei muito interessante a enquete, viu, Rodrigo, que você leu aí, né? Que a... Mas não vamos responder, deixa não, eu... Não, vou deixa... responder, mas eu posso tentar dar alguns subsídios para as pessoas responderem? Claro, claro. Porque a pergunta, claro. Ela é muito intrigante, ela é muito inteligente, muito. Ela traz, assim, elementos que daria para a gente falar horas aqui. Só na pergunta, né, da enquete ali. Se eu não estou enganado, né, sombra, se né? acessar, né, conhecer o nosso lado sombra é o primeiro passo para a nossa reforma íntima, né? O cuidado que a gente tem que ter, realmente, quando nós falamos em autoconhecimento, quando a gente vai fazer esse tal desse mergulho interior, que é um dos eixos principais e mais profundos da nossa evolução, não só espiritual como psicológica, né? A gente sim, nós vamos acessar, a gente vai desvendar, como eu gosto de falar, a nossa alma. E quando nós vamos fazer isso, nós vamos nos deparar, sim, com as nossas sombras. Mas quando a gente coloca só esse olhar ao falar de autoconhecimento, já pode soar algo um tanto quanto assustador. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas, de uma maneira muito inconsciente. A maioria das pessoas, elas não querem se olhar no espelho, elas não querem fazer esse mergulho interior do autoconhecimento, porque sabem, no fundo, que vão se deparar com as suas sombras. Então, ontem teve aqui um show em São José dos Campos de um artista chamado Zeca Pagodinho. Ele tem uma música que fala: deixa a vida me levar, a vida leva eu. A maioria das pessoas do nosso planetinha conduz a sua vida dessa maneira. Não para pensar naquilo que nós espíritas primamos muito, que é o tal do autoconhecimento para nos levar à reforma íntima. As pessoas, elas vivem na normose, na normalidade das coisas, porque realmente, inconscientemente, sabem que qualquer processo terapêutico, ou seja, de autocuidado, que a gente vá buscar o autoconhecimento, a gente inevitavelmente vai se deparar com as sensações. Mas, aí é que vem o X da questão, não é só isso. Nós precisamos entender que nós somos seres divinos, somos criação de Deus e, portanto, nós carregamos em nós todas as virtudes divinas. Ainda que, em alguns momentos da nossa vida, uns mais, outros menos, essas virtudes fiquem adormecidas, como eu gosto de falar, né? A gente usa muito na terapia, na psicologia transpessoal, esse termo do despertar. Vocês também já devem ter ouvido falar, despertar do ser. O que é o despertar? Se nós falamos em despertar, é porque tem algo adormecido. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, desenvolvimento humano e reforma íntima, é sobre isso. A gente precisa fazer despertar em nós virtudes que já carregamos. mas que elas ficam muitas vezes encobertas pelos nossos vícios emocionais, pelas nossas paixões, pelas nossas imperfeições, que são típicas do nosso atual estágio evolutivo, né? Mas o autoconhecimento, só para finalizar essa parte aqui, não é algo para a gente temer. Ah, eu vou acessar a sombra para poder me desenvolver? Sim, mas você vai também acessar os seus melhores recursos quando você faz um processo de autoconhecimento para poder lidar com essas sombras. Porque nós somos sombra e luz. Não existe sombra sem luz. Uhum. Correto? Não tem como você promover ou criar uma sombra se você não tiver luz. Então, quando nós falamos que sim, nós vamos acessar nossas sombras, lembre-se, nós também carregamos luz dentro de nós, né? E uma coisa interessante, só para a gente também dar um estímulo pessoal sobre o assunto, é que, obviamente, Chico Xavier fala muito sobre reforma íntima, sobre autoconhecimento, etc. e tal, e outros autores, né, da doutrina espírita, mas Jesus, em Lucas, nos fala que o reino de Deus está dentro de vós. Então, o convite, quando Jesus fala essa frase, é para que nós olhemos para dentro da gente no momento em que decidamos partir para um caminho de evolução e não para fora. Muitas pessoas buscam a sua evolução pessoal, talvez olhando para fora, buscando fora de si esse caminho para se melhorar nessa vida. E é o contrário. Né? E com essa fala de Jesus, eu sempre enxergo nela esse convite que a gente mergulhe, faça essa busca interior, o autodescobrimento, né? Que a gente tirar essa coberta que vela as nossas melhores qualidades, é algo que a gente tem que fazer olhando para dentro de nós. Por isso que se chama reforma íntima. Não é ao acaso. Ela é íntima porque ela é de dentro para fora. Mas senão teria outro nome, né? André, você falou de Jesus, né? Eu lembrei também aqui que Jesus foi uma demonstração de autoconhecimento o tempo todo que ele teve aqui. E exatamente isso que você está falando, que o autoconhecimento ou a transformação moral a gente conquista de dentro para fora, não de fora para dentro. Não adianta nada você só ser filósofo se você não trabalha isso dentro de você, né? E a passagem também de João, né, que ele fala, conhecereis a verdade vos libertará, mostra claramente isso também para nós. E muitas vezes a gente só quer usar essa mensagem de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará, achando que a gente tem que conhecer a ciência, achando que a gente tem que ser filósofo, achando que a gente tem que conhecer tudo quanto é religião, e esquece que conhecer a verdade é a verdade que está dentro de você mesmo, se conhecer, né? Perfeito. Então, eu acho que o primeiro que falou isso para nós não deve ter sido um sábio da antiguidade, não. Sócrates. Né? Jesus, só que Jesus veio depois, né? Jesus confirma isso exatamente quando ele fala: conhecereis a verdade vos libertará, né? E o Espiritismo, depois ainda de Jesus, valida isso ao dar essa resposta no Livro dos Espíritos. Uhum. Parece sutil, né, essa questão, mas a gente precisa entender também, como você falou, né, vem lá de Sócrates, Jesus com o seu modelo, né, o modelo e guia que ele nos é também falando sobre isso, olhem para dentro de vocês para se melhorarem, e aí vem o Espiritismo tempos depois e valida também isso por meio dos Espíritos superiores ao dar exatamente essa resposta à pergunta de Kardec, conhece-te a ti mesmo. As parábolas, né, se a gente pega as parábolas de Jesus, por exemplo, a parábola do filho pródigo, é um dos maiores exemplos que tem de transformação moral, né? De você buscar alguma coisa. Quer dizer, você precisa quebrar a cara pra caramba primeiro pra poder... Você precisa trabalhar muito o seu lado sombra pra poder você conquistar o lado luz também, né? Exatamente. E quando você falou também do que está dentro da gente... Deus nos criou simples e ignorantes. Isso quem fala é a doutrina espírita, né? É a mensagem da doutrina espírita, que Deus nos criou simples e ignorantes. E esse simples e ignorante já tinha todos esses defeitos e todas essas virtudes dentro da gente, né? Só que os defeitos morais que a gente fala foram necessários para a gente sobreviver, senão a gente não sobrevivia, né? Exato. São sentimentos defensivos do ser humano. Só que quando eu passo a conhecer esses sentimentos, eu passo a trabalhar com eles e transformar os defeitos morais em virtudes moralizadoras também, né? Exatamente. Aí eu vou construindo é através do autoconhecimento que eu construí um homem novo, um homem de bem. né? Exatamente, exatamente. É luz e sombra, né? Uhum. Nós usamos isso, né? Nós usamos vícios morais ou imperfeições morais contra aquilo que são os atributos divinos, né? Mas exatamente a mesma linguagem, né? Uhum. Luz e sombra, virtudes e vícios morais ou imperfeições, né? E você está correto ao dizer isso, né? Nós precisamos trabalhar as nossas virtudes para que deixemos de lado cada vez mais, né? Deixemos de lado cada vez mais os nossos vícios morais, as nossas imperfeições. O nosso mundo, né? A nossa atual vivência aqui no planetinha Terra, nos convida, em geral, a muitas distrações nesse processo. Né? Então, por isso que o trabalho ele é individual, porque você olhar para fora, o convite em geral não vai ser por essa busca do seu aperfeiçoamento, vai ser pela busca das coisas materiais, das coisas mundanas, que sim, são necessárias na sua maioria para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. Mas quando a gente para pensar na história da vida futura, opa, peraí, né? Eu preciso olhar para dentro de mim, preciso me melhorar, porque existe um futuro me esperando, né? E o que eu vou responder nesse futuro que me espera não é sobre as questões mundanas. A gente aprende isso o tempo todo, né, na doutrina espírita. É aquilo que eu fiz para me melhorar moralmente, é aquilo que eu fiz para me melhorar como um espírito imortal, mas em especial nas questões morais, que é o que Jesus veio nos ensinar, né? Jesus é o nosso modelo e guia de quê? De questões morais, não é de questões materiais, né? Ele veio nos ensinar todos os caminhos para que a gente trilha aí, né, uma jornada, né, como eu gosto. Meus dois livros têm no título a palavra jornada, né? Então, essa jornada é de evolução pessoal, né? Uma jornada que seja segura, com passos firmes, sim, com tropeços, porque faz parte da nossa caminhada. A gente sabe que muitas vezes na dor, né, que a gente chama de provas e expiações na linguagem da doutrina espírita, é que a gente aprende e evolui mais rápido, né? Então, elas são necessárias. Então, elas vão fazer parte do caminho. Mas o que a gente não pode é perder essa esperança de alcançar esse reino, né? Quando Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. Que reino é esse para nós, espíritas? A gente não acredita num reino lá de castelinhos e um gramado, não é isso. O reino de Deus para os espíritas é a nossa evolução. É a gente chegar a fazer parte daquele grupo que está lá no alto, dos espíritos puros, perfeitos, angelicais, né? Chamemos como quiser. Então, essa é a nossa meta, é chegar lá. Não vamos conseguir ainda nessa existência, provavelmente, sem querer desestimular ninguém. Mas está ao nosso alcance, no meu modo de ver, né? Puxando a sardinha para o meu lado. Por meio do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, não é só autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nos diz quem somos, quais são as nossas virtudes, quais são as nossas imperfeições. Se você parar aí, é a mesma coisa que não ter feito nada. Desculpa, tá? É a mesma coisa que não ter feito nada. Você tem que pegar isso e usar. Você precisa partir para ação. Então, o autoconhecimento, eu costumo falar que é passivo. Depois disso, você tem que fazer aquilo que a gente fala como reforma íntima na doutrina, que é algo ativo. A reforma íntima não é algo que você fica em casa pensando, não. É botar em prática, como a gente fala normalmente em prece, né? Em prece a gente normalmente fala assim, em centro espírita, não, que a gente possa colocar em prática tudo que vamos aprender hoje. É sobre isso. O autoconhecimento é o que a gente aprende sobre nós lá fora. Lá fora quer dizer nas relações, que é onde residem as nossas maiores provas. A gente precisa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu sobre nós mesmos, né? Então, não sei se eu posso continuar falando? Antes de falar do... Opa, deixa eu botar aqui. Antes da gente ir para ação, né? Um passo antes. É um desafio, né? Identificar os defeitos, né? Existem ferramentas para identificar, ao fazer o autoconhecimento? Existe. Né? Como você comentou, como que consegue, né, identificar os próprios defeitos, vícios e... Muito legal, Rodrigo, muito legal. Então, lá no Livro dos Espíritos, né, após aquela curta e brilhante resposta dos Espíritos na 919, conhece a ti mesmo, né? Vem ali logo em seguida comentários, né, que são atribuídos a Santo Agostinho. Ele dá uma maneira, né? Você está me pedindo uma ferramenta, né? Ele fala ali, né? Que ao chegar no final do dia, você olha, vê quais foram suas ações, pensa se fosse uma outra pessoa que tivesse feito o que você fez, se você ia achar que foi bom ou não. Com todo respeito, é pouco fazer só isso, né? Então hoje, no nosso momento atual da nossa caminhada hoje, em 2025, a gente tem diversos sistemas de autoconhecimento, diversos, né? Eu sou especialista no Enneagrama, que é o tema desse livro aí que vai ser sorteado, né? De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma. Como que o Enneagrama vai funcionar, Rodrigo? O Enneagrama, ele vai trazer para nós, ele é uma ferramenta milenar mesmo, né? O Enneagrama, ele é representado por uma mandala, é uma figura que... Mostra aí, André. Ela tá na capa, essa figura, né? Deixa eu ver se aqui dentro tem uma... Na abertura de cada capítulo tem uma imagem da mandala aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. Não, pega aqui. Da frente pega, melhor. Pega ela aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, é uma mandala. O que é uma mandala? É uma figura circular com alguma coisa dentro. Olha, tá lá, ali. Exatamente. Uhum. Isso, exatamente. Aquilo ali é uma imagem, né, do Enneagrama. Legal que você projetou isso aí, eu não sabia que você ia projetar. Aí. E aí, por que que é Enneagrama? Enneagrama, esse nome, ele quer dizer uma figura de 9 pontos. Então vocês percebem que tem o círculo, que define que é uma mandala, e dentro tem um desenho, né? Um desenho que é um hexagrama e um triângulo ali dentro, tá? Não vou me ater muito a isso. Sim. E tangenciando o círculo, você tem 9 pontos que estão ali identificados de 1 a 9. Então, o que, que o Enneagrama propõe numa abordagem mais recente, a partir de 1970, né, com 2 estudiosos, o que eles fizeram? Eles colocaram dentro dessa mandala 9 traços de personalidade, 9 tipos de personalidade, que são 9 tipos básicos, em que todos nós 4 aqui, tá, vamos nos encaixar em um deles. Tá certo? Então ali você tem o perfeccionista, o ajudante, o realizador eu chamo de vencedor, existem várias denominações, o 4 eu chamo de intenso, o 5 é o analítico, o 6 é o precavido, o 7 é o otimista, né, o entusiasta, o 8 é poderoso, e ele sempre é um estrategista também, e o 9 eu também chamo de mediador, né? O que que acontece? Em primeiro lugar, ele está aqui retratando personalidade. O que que é personalidade? A palavra vem do persona, que é uma palavra em latim que quer dizer máscara. Uhum. Então todos nós temos uma essência. O André tem uma essência, o Rodrigo tem uma, o Rui tem outra, o Jorge tem uma essência. Quando nós encarnamos nesse planetinho e começamos a nossa vivência aqui no mundo encarnado, nós começamos a receber vários inputs e a vivenciar várias experiências, inicialmente dentro de casa com papai e mamãe, e aquilo ali começa a moldar-nos como nós vamos ser neste mundo, nesta existência. E isso nós chamamos de personalidade. Por isso que a gente fala que é uma máscara, porque é algo que não é o que nós somos de verdade, mas que a gente usa para se apresentar ao mundo. Eu, por exemplo, no Enneagrama, eu sou um perfeccionista. Eu sou o tipo 1. Tipo 1 quer dizer, o N é tipo 1. O tipo 1 dentro do Enneagrama, a minha personalidade é do perfeccionista. Eu vou falar só dele, se for interessante que eu fale sobre todos nessa linguagem que eu vou falar do 1, vocês me falam. Fica à vontade. É bem bacana. Qualquer coisa a gente faz 9 programas. Né? Faz 9 programas. Mas eu vou ser sucinto, isso aqui é treinamento que eu também promovo para uma semana, 2 semanas, né? Então a gente vai reduzir aqui na parte que seria mais interessante para os ouvintes. Então o que é o perfeccionista? Então vamos definir. O perfeccionista, eu estou falando do André, tá? Mas vamos dizer que todos os perfeccionistas, todos, são pessoas que têm uma visão do mundo, né, que é típica e própria deles, do que é certo e errado. Então eu tenho o meu padrão daquilo que eu considero que é certo. E eu imponho esse padrão para mim e para todo mundo que eu conto. Todo mundo tem que ser do jeito que é. Então, assim, se eu enxergar algo que eu pense que é uma injustiça, nossa, eu vou partir para cima mesmo. Se eu enxergar algo que eu acho que está fora do lugar, eu vou tentar arrumar aquilo ali. Então, muitas pessoas chamam o perfeccionista também de reformador, porque nós somos reformadores do mundo, né? Se eu chegar na sua casa, Rui, eu nunca fui na sua casa, mal lhe conheço. Eu vou chegar na sua casa, se tiver um quadro na parede torto, eu não vou nem te perguntar. Eu vou chegar lá e vou desentortar. Mas você... Não porque não, não está... é toque, não. Não é toque. Não é toque. É porque não está perfeito. O quadro tem uma posição certa, Rui. Então, como que você deixa o quadro torto, então, né? Eu nunca vou convidar você para ir na minha casa. Porque é tudo torto. Tudo torto. Mas olha só, a parte... Isso que nós estamos falando, obviamente, é o estereótipo da personalidade. Isso é importante que a gente fale, é um rótulo, né? E também é a pessoa que tem essa personalidade, mas tem um nível de consciência muito baixo. Porque eu posso ser um perfeccionista e vou continuar sendo, porque a gente não muda, tá? A partir do momento que a gente define dentro do Enneagrama, existem ferramentas para a gente deduzir qual que é a nossa personalidade aqui, a gente vai entender que isso não vai mudar ao longo da vida. O que, que eu preciso mudar, então? Eu tenho que pegar esse perfeccionismo meu e elevar o meu nível de consciência para usá-lo de uma maneira positiva e saudável. E porque não há nada errado numa pessoa buscar qualidade nas coisas, né? E o perfeccionista, ele é um buscador de qualidade. Por isso que eu falei que eu não dormi ontem, porque eu queria estar aqui pleno para apresentar e tentar passar para as pessoas coisas com qualidade. É isso, o perfeccionista. Traz se eu fosse perfil... um 7, eu teria ido ontem para uma festa. Por isso que eles chamam entusiasta de mim. Eu falo, eu vou amanhã lá dar entrevista, mas hoje eu vou sair, né? Eu não vou falar que eu vou pro boteco, porque o espírito não vai pra boteco. Eu vou fazer festa. Mas eu não. Eu tô lá desde ontem lá. O perfeccionista aqui, não seria em relação a, por exemplo, a disciplina, a rigorosidade, isso, a hierarquia e tudo mais. Tudo que envolve. Você vai ver o Enneatipo 1 quebrando normas. Por exemplo, conformidade. Ele é uma pessoa extremamente justa também, ele tem um senso de justiça muito grande, né? Agora, o mais interessante disso tudo, prestem atenção, porque senão a gente vai ficar muito nessa coisa do rótulo da personalidade. A gente precisa entender por que alguém se torna ou forma essa personalidade do perfeccionista e todas as outras, porque existe uma dor por trás disso. E aí eu vou falar de mim. Cada perfeccionista deve ter a sua própria história. A minha história. André é um dos filhos de 10 de uma mãe que perdeu o pai muito cedo. Então, meu pai morreu quando eu tinha 3 anos, o meu irmão mais velho tinha 15 e entre eu e meu irmão tinham mais 7, né? Porque meu irmão mais novo já tinha falecido. Minha mãe ficou sozinha para criar, então, 9 filhos. Qual foi a máscara que a minha mãe buscou? Ela buscou a máscara do tipo 8. Certo? Então, o personagem da minha mãe, a personalidade da minha mãe... Estrategista. Foi do tipo 8, que se chama poderoso, né? Aquela pessoa que precisava ser forte, e eles vestem literalmente uma armadura, e era uma pessoa extremamente rígida. Ela não tolerava erros, né? Meus irmãos, como eu era o menor, eu via meus irmãos ali, sob os auspícios da minha mãe, na educação que ela achava que tinha que dar, que ninguém podia errar, nada podia sair dos conformes. Eu, pequenininho, na primeira infância, vendo aquilo, isso é extremamente importante, serve para todas as personalidades. Eu olho para aquela cena e crio aquilo que a gente chama de uma crença central. Qual é a crença central que o André criou vendo aquela dinâmica dentro de casa? Para que a minha mãe me ame, eu preciso ser perfeito. Eu não posso falhar, eu não posso errar. Percebe como que tem uma dor aí por trás? E aí você vê que eu me emociono ao falar. Porque é isso, né? Cada uma das nossas personalidades, elas não são ao acaso. A gente tem uma dor profunda que normalmente se remete à nossa primeira infância, né? E aí o que que acontece? E essa personalidade do perfeccionista, como eu falei, ela não vai mudar. Eu não vou levar isso só para que a minha mãe me ame. Depois ela vai servir para que a minha professorinha da escola também me ame. Eu vou ser perfeccionista dentro do meu ensino fundamental, depois do ensino médio. Quando eu arrumar uma namorada ou um namorado, eu vou ser perfeccionista também, porque eu vou achar que a minha namorada só vai me amar se eu não errar. Se eu não falhar, eu não posso falhar. Então é essa busca do amor, em especial de papai e de mamãe, num primeiro momento, mas que depois a gente vai transpor para todo mundo, que vai me fazer ser o perfeccionista e vai dizer para mim mesmo: você tem uma crença central, você não pode errar. Se você errar, você não vai ser amado. Se você falhar, você não vai ser amado. André, então, mas aí depois que a gente descobre isso, porque aí, por um lado, parece que é legal, mas por outro lado, parece que não é legal. É, então, mas aí é o tal do nível de consciência, né? E aí, assim, aí a gente tem que aprofundar bastante o Enneagrama, né? Se a gente olhar ali na... na mandala, a gente vai ver que chegando no ponto 1 tem duas setas, né? Que uma vai para o 7, a outra vai para o 4. Qual que é o movimento de evolução do Enetipo 1, Jorge, para ele realmente entender que ele não precisa ser tão rígido? É ir para o 7. O 7 é o entusiasta, é a pessoa que traz leveza e sobriedade para a vida. Seria, antagonismo seria, por exemplo? É um espelho para que você possa ver assim, relaxa. Você é um ser imperfeito ainda, desenvolver... você tem o direito de errar. E a doutrina nos fala isso, né? A doutrina me ajudou muito nisso também. Eu não tenho... o que a gente precisa diferenciar é aquela história de errar propositalmente. Então, quando a gente erra propositalmente e depois insiste naquele erro, putz, aí não dá, né? Agora, se você está tentando fazer o certo e errou, não se puna, né? E o perfeccionista no Enneagrama com nível de consciência muito baixo, ele se pune. Ele entra num movimento de se punir mesmo, de verdade. O André, eu andei pesquisando na internet e aqui o tipo 8... Ele chama desafiador. É a mesma coisa? Tem várias nomenclaturas. Ali tem o estrategista, você traz desafiador e eu normalmente uso o poderoso. O tipo 8 é um dos tipos que eu tenho mais carinho quando eu encontro um, quando eu vou, enfim, de alguma maneira trabalhar, né? Terapeuticamente falando, enfim, de qualquer... O que acontece com o tipo 8, né? O tipo 8, ele traz na memória da infância dele alguma experiência de agressão ou invasão. Mulheres, por exemplo, que literalmente foram invadidas, né? Vocês entendem essa linguagem, né? Realmente podem ter passado por uma situação, inclusive, de estupro, né? Tendem a desenvolver essa personalidade, certo? Essa dor emocional que essa pessoa carrega, em geral, da primeira infância, vai trazer essa personalidade como uma forma de proteção. Então, a pessoa que é poderosa, e aí eu citei minha mãe, por exemplo, ela usava aquela armadura, traduzida da personalidade do desafiador, do estrategista ou poderoso, para ela se defender. Ela se sentiu tão machucada por alguma questão, e no caso foi estar ali abandonada, entre aspas, pelo marido. Não foi abandonada, o marido morreu. E está ali com 9 filhos para criar, que ela precisou se armar. Então o tipo 8 é uma pessoa extremamente estrategista, mas no sentido de... É assim, ele bate primeiro para não apanhar. Obviamente estou usando uma metáfora. Né? Então, alguns só vive na defensiva. Né? Eles que ficam realmente... Fala, né? São pessoas que até na postura poder. Corporal... Projetar poder. Né? Pra não, mas percebe... Lembra que eu falei? Tem que olhar o que tem por trás. E é uma coisa muito sensível que tem atrás de um tipo 8. Ela projeta esse poder, muitas vezes com o corpo, porque ela não quer mais ser ferida. Ela não quer ser mais invadida. E ela carrega essa dor achando que você, qualquer um, eu estou apontando você para ninguém aqui dentro da sala, ela acha que qualquer pessoa vai fazer aquilo que fizeram com ela quando ela era pequena. Então ela se veste dessa personalidade, da pessoa que toma frente, são pessoas que resolvem, são pessoas que têm uma tendência muito forte para serem líderes em qualquer situação, dentro de casa ou numa equipe, se for um ambiente de trabalho. Tem uma vocação para liderança enorme, porque elas se montam realmente dessa força bruta até, muitas vezes, né? E aí elas vão patrolando, elas vão atropelando tudo. Não tem mimimi com o tipo 8. Para com esse mimimi, daqui que eu vou resolver. É desse tipo, né? Mas eu tenho muito carinho por... Justamente pelo que tem por trás, né? Do Enetipo 8, de uma personalidade 8. Né? E André, trazendo para o Espiritismo, né? O bom, como você estuda a doutrina espírita também, é legal que dá para explorar isso, né? Porque geralmente eu vejo, incorporativamente falando, né? No trabalho, treinamentos e tudo mais, a gente vê o pessoal tentar jogar a gente dentro de um quadrante, né? Te dão perguntas prontas, com respostas que você não é nenhum nem outro, para te tentar jogar dentro de um quadrante, né? Mas eu achei interessante, eu não conhecia, né? Achei muito interessante esse conceito, porque ele não tenta ali te jogar só dentro de um quadrante, ele tem nuances, né? Várias. Isso que eu achei muito interessante. Mas trazendo para a doutrina espírita, você não acha que a personalidade ele transcende uma única existência? por exemplo, ele traz bagagens de outras existências, de outras reencarnações, que vai formando a nossa personalidade também, além disso? Mais que isso, né? E eu não costumo falar isso em todo tipo de treinamento, porque é uma linguagem que talvez as pessoas não vão entender. A gente está no ambiente espírita, pode... Eu, como espírita especialista em Enneagrama, eu acho que cada um de nós já vem com a tendência de ser um desses 9... para que este seja o nosso desafio de crescimento na existência. Uhum. Nós estamos falando de autoconhecimento e melhoramento, reforma íntima. Pronto, o André, para se melhorar, ele tem que vencer todos os vícios, todas as sombras de um perfeccionista. Eu era um verdadeiro... A gente não usa essa palavra na doutrina espírita, mas vocês vão entender. Um verdadeiro inferno dentro de casa com o meu perfeccionismo. A dinâmica familiar, né, com o meu companheiro, com o meu filho dentro de casa era terrível. Porque, como eu falei, eu sou um perfeccionista para mim, mas eu quero que os outros também sejam, que sigam o meu padrão de certo e errado. Imaginem conviver com uma pessoa que está o tempo todo apontando os seus erros. E era isso que eu fazia. Então, naquela pergunta sua que você falou, ah, mas isso é ruim. É ruim lá atrás. O André hoje é um especialista nisso. O André trabalha com isso e ele fez processos terapêuticos para se tornar um perfeccionista com um nível de consciência um pouco melhor. Eu não cheguei ainda no topo, mas hoje eu olho para o meu filho, por exemplo, fazendo alguma coisa errada, eu não faço o que eu fazia antes. Eu falo assim, peraí, ele está aprendendo. Ele não vai seguir o meu padrão de certo agora. Ele tem a jornada própria dele, o tempo dele para aprender, e eu preciso respeitar esse tempo. André, e quando não, que lá atrás eu ia falar isso? E quem não tem a oportunidade que você teve? Vai sofrer, não vai? Sim. É aqueles que eu mencionei no início, Jorge. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? E, lamentavelmente, mais de 90% da população não tem acesso a isso. Ou que tem síndrome de Gabriela, geralmente é perfeccionista. Gabriela, eu nasci assim, também. Eu sou mesmo assim, eu sou sempre assim. O tipo 1 adora isso. Ninguém me muda. Não, eu já sou assim mesmo, não adianta. E aí, às vezes, é uma existência perdida. Se você levar uma vida inteira com a síndrome de Gabriela, você não vai evoluir. Porque aí, esse tipo de pessoa, além de não achar que tem nada para melhorar, né? Que é muito típico da nossa categoria de seres. Nós somos seres orgulhosos, vaidosos e egoístas, né? Então é muito fácil para nós chegar numa relação, por exemplo, e falar assim, não. Não sou eu que tenho que mudar, é ele ou ela. Não é isso? A gente tem uma facilidade em apontar o dedo e achar que nós... Não, eu... Como assim eu tenho que mudar? Não, eu tô certo. O perfeccionista falando. Eu tô certo. Quem tem que mudar é o outro. E aí entra o autoconhecimento também de Santo Agostinho, né? Quando ele falava que... É interessante quando ele fala pra gente fazer a reflexão, parar, antes de dormir, né? Analisar antes de dormir o que, que você fez, né? Se você ofendeu alguém, se você machucou alguém, se você fez alguma coisa que não é condizente com a lei natural, digamos assim. Isso. E aí tudo bem. Se você concordar, tudo bem. E quando a gente não concorda? Quando a gente acha que o que você fez está certo, né? Aí ele fala mais uma vez, fala, tá bom. Se você acha que o que você fez está certo, fica diante de você mesmo e fala, se o que eu fiz com o outro tivesse feito comigo, eu gostaria? Exato. E ele fala mais uma coisa lá na 919, que é o seguinte, não exatamente com essas palavras, mas preste atenção no que os outros falam de você. E a gente odeia isso. A gente odeia que o outro chegue e fale, André, você é muito chato, você é um perfeccionista, você quer que seja tudo da sua maneira. Eu odeio que me falem isso. E ninguém gosta, a verdade dói, né? É, a verdade dói. Machuca. Mas tem uma frasezinha que é engraçadíssima, eu uso em palestra, né? Que é a seguinte, se dizem que a vaca é malhada, pelo menos uma pinta ela tem. Então, se alguém chegar para você, Jorge, falar, Jorge, você é um cara muito competitivo. É o tipo 3, tá? Você é um cara muito competitivo. Você tá o tempo todo querendo estar na frente de todo mundo. Você puxa o tapete do seu companheiro no trabalho para ficar à frente, para aparecer mais. Você vai odiar que alguém fale isso. Mas quando chega lá de noite, com Santo Agostinho, você fala assim, peraí, por que esse cara falou isso pra mim? Eu preciso dar uma olhadinha nisso aqui pra ver se eu não tô tendo essa coisa da competitividade muito exacerbada. Porque é bom a gente ser o realizador, a gente fazer as coisas acontecer, mas não em detrimento do outro, não puxando o tapete do outro, não esquecendo de acessar o coração, porque um tipo 3, né, que é, o eneatipo, né, o tipo psicológico, que realmente quer fazer as coisas, é o competitivo, quer ser sempre o primeiro, não aceita perder. É o realizador? Okay, é o realizador. Ah. Ele é bom ser assim, mas espera aí, tem limites para isso. Você não pode passar por cima das pessoas, você precisa acessar seu coração de vez em quando, porque são pessoas que têm muita dificuldade em acessar suas emoções, então as relações mais próximas, elas ficam carentes desse lado mais afetivo, porque ele está só focado em realizar. Por isso tem que buscar ser mediador ali, ó. É, isso. O mediador é fantástico. Adoro conversar com o mediador, porque ele deixa se fazer tudo. Não, só para entender ali, depois, né? Depois eu explico ele. Por que que... Então, que nem você tinha falado, perfeccionista com entusiasta ali, né? Eu não sei se tem outro nome ali, do 1 pro 7. É, eu chamo de otimista. Por que que o 3 em relação a 9 e o 6 seria, por exemplo, o que tem que buscar trabalhar, que seria... Então. Ou buscar tolerar, talvez... Vamos lá. Você lembra que a gente falou de sombra e luz aqui, né? Então, todos os tipos de personalidade nesse sistema, ou qualquer outro sistema que trabalhe com isso, né, com personalidade, eles vão ter a sombra e a luz. Então, o perfeccionista tem sombra e tem luz. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso buscar aquilo que é bom da personalidade do um. Mas eu preciso também, isso seria o nirvana, seria a nossa evolução mais completa, buscar tudo que é bom de cada um desses. Pensa comigo, né? Não é bom ser o ajudante, que é o tipo 2, que é aquela pessoa que é sempre muito prestativa, por isso que chama tipo 2, é aquela pessoa que se coloca à sua disposição o tempo todo, muitas vezes em detrimento de si próprio. Então são pessoas que estão sempre prontas a ajudar e às vezes elas não cuidam de si próprias, né? Mas não é bom você ser uma pessoa prestativa? É. Então você vai buscando em cada um deles tudo o que há de bom. Dentro do que você falou ali, Rodrigo, existe o triângulo, que é uma das figuras dentro da mandala que forma os 9 pontos, né? Esse triângulo, 3, 6, 9, ele vai também trazer essa dinâmica de eu buscar a minha evolução olhando o que tem de bom no outro lado, né? Então é do 3 pro 6, do 3 pro 9, do 9 pro 6, do 9 pro 3. E nesse livro aqui, para que ele não ficasse um livro com muitos personagens, personagens, né? Uhum. Ele fala do Enneagrama. Eu não podia botar 9 personagens principais, ia ficar uma esse história aqui extremamente confusa. Então, já que você citou o triângulo, eu trago os 3 personagens principais da história, representam um desses aí do triângulo. Então, nós temos um tipo 3, nós temos um tipo 6 e nós temos um tipo 9 e como na que eles, história. E como, né, eles se relacionam, é isso? Então na Nossa história... Senhora, então deve ser uma brigalhada danada isso na aí. Verdade, eles são cada um de um continente, tá? O 3 é uma menina de Paris. O 6, ele é... Quem que eu sei, gente? Guardião, o que, que é o guardião? O guardião, na verdade, é o precavido. O guardião é o precavido, né? Então, um é da África e o outro é do Brasil. Eu vou explicar cada um deles aqui. O 3, o realizador, já falei bastante, certo? Sim. É aquele que é o... A gente chama de fazer acontecer. De competitivo, é aquela pessoa que, né? Eu achava que seria o poderoso estrategista. Não, eles se confundem, mas sabe o que, que você tem que ver? Quando você ficar confuso, o que, que tem por trás? O poderoso é alguém que realiza, que toma a frente das coisas, mas veja a motivação que tem por trás. Ele não quer ser machucado. Uhum. Lembra que eu falei? Então ele quer mostrar poder para que ninguém chegue perto e o machuque. Sim. O 3, ele tem uma questão de valorização. Como ele um animal aprendeu... acuado, vamos dizer assim, que não quer, por exemplo, quer mostrar poder para ninguém atacar ele. O 8. É. Isso, é mais ou menos isso mesmo. E o 3, ele tem uma dinâmica lá atrás, na primeira infância. Lembra que eu contei a minha com a minha mãe, rigidez e tal? O 3 é o seguinte, por alguma razão, ele teve a percepção dentro do lar que o papai e a mamãe só iriam amá-lo se ele mostrasse valor. Então, por exemplo, quando o papai chega para o filhinho lá de 8 anos e fala assim, nossa, meu filho, você tirou 10 em todas as matérias, mas olha aqui, nessa aqui você tirou 8, que porcaria, você não vale nada, você é um vagabundo. Pô, o cara tirou 10 em tudo, mas o papai e a mamãe olham pra lá e falam assim, não, 8 acabou, arrasou com a sua vida, isso não vale nada. Não vale nada, é exatamente isso. Então o 3, ele desenvolve essa personalidade do realizador e do competitivo, porque ele aprendeu e criou essa crença lá atrás de que ele só será amado se ele mostrar valor, se ele for o primeiro lugar, se ele só tirar 10, etc, etc, etc. Percebe que tem uma motivação diferente, que diferencia o 3 do 8? Que você deu, né? Deu um exemplo numa vida, mas trazendo de volta para o espiritismo, ele pode ter vivenciado isso em várias encarnações para chegar com essa... Para chegar aqui com esse desafio. Com essa tendência. As tendências, tendências que a gente traz elas para a gente são nasce, as tendências, né? Que vão, ele vai ter que ele pode ter passado isso em várias encarnações, sofrendo isso até lapidando, vamos dizer assim, como uma pedra lapidada num fundo do rio, deixa, né? E o conjunto todo não deixa de ser um autoconhecimento também da vida, né? Do espírito. Exatamente. Porque se o espírito não vivenciar tudo isso, como que ele vai saber? Exatamente. Né? Então, eu acho que é momentos também. Hoje o André está trabalhando o perfeccionismo, mas provavelmente ele já deve ter trabalhado outros e vai trabalhar outros depois. Isso, Jorge, perfeito. Né? Vem com essa personalidade justamente, ou dependendo de alguns, pelo mérito, pode até escolher, né? Falar, olha, alguns podem ter mérito de escolher, né? Não é o meu caso, né? Mas chegar e falar, olha, essa próxima vida eu quero vir mais com essa tendência de mediador, porque eu quero trabalhar talvez isso. Talvez seja o contrário. O André falou isso no começo. Uhum. Talvez seja, você tenha que vir o contrário daquilo que você falou. Lá você vai analisar. Poxa, desafiar, vida. Né? Fui posso daquele desafiar. Jeito o tempo todo, para me melhorar, eu tenho que ser o contrário. São os desafios. Sim, como sentido, as outras provas também que a gente eu sabe. Só, que eu vem, só vou né? entender. Eu só vou entender por que, que eu fui um senhor de terra e era malvado. Um senhor de terra, não. Um escravocrata e era malvado. Se em alguma encarnação eu nasci como escravo também. Isso, verdade. Né? Então, senão um você. Senhorzinho, não... Um senhorzinho. É, exatamente. Senão você não vai. Espiritualmente falando, né? É. Não adianta nada a gente querer mudar isso aqui nessa encarnação só. A gente pode até entender. Mas mudar até não é, é meio complicado. Né? É a mesma coisa da prova da riqueza e pobreza, né? Se numa vida eu venho na riqueza, preciso entender na próxima como é ser pobre, ou homem e mulher, né? Exatamente. Falando aqui de gênero encarnado, né? Vindo homem ou mulher, são essas dualidades que vão fazendo a gente progredir para compreender, né? Vamos só falar quem está ligadinho para a gente não. Para a gente dar atenção para os nossos. Tem bastante gente fazendo pergunta aqui, viu, André? Eita. O Zazul tá lá, tá dando. O Zazul tá no Rio Grande. Hoje ele tá em Natal. Tá mandando um ótimo domingo aqui para todos. Leandro Ribeiro também, bom dia. Manuel Gouveia, Vilma Aparecida da Silva, bom dia, excelente programa. O Irami, de Salvador. Irami, que vem a semana que vem? Semana que vem. Nossa, o Irami tá lá em Salvador. Semana que vem ele tá por aqui. O Irami vem pessoalmente para cá, hein? Uhum. Ele precisa passar. Não é? Ele não vai comer, não vai. Ele entra em contato. Ele entra em contato antes. Ele é danado. Daqui a pouco ele já está batendo na porta da casa da gente aí. Né? A Joelia Vasconcelos aqui também dando bom dia. Sueli Castelo Branco, bom dia, família Vinciano. Um ótimo domingo. O Carlinhos, que não veio hoje também, está dando aquele bom dia dele. Saudando o André aqui no dia de hoje. Obrigado. O Daniel Melo, bom dia, amigos Vincianos. A Gisele lá de Itaberá. Estamos sentindo também. Falta do cafezinho do... O café do Silvio não é tão bom não, mas já está melhorando cada vez. Tá melhorando. Cada vez que passa, que ele falta, o café do Silvio tá melhorando. Mas hoje eu descobri por quê. A gente hoje, vai ver hoje, que não hoje, tem necessidade dele hoje aqui. Hoje eu descobri por quê. Ele falou que o café dele é mais fraco. Ele não gosta de fazer café tão forte, né? E o Carlinhos gosta de fazer café forte. A Regina Colevati, um abraço pra Regina aqui. Regina, querida. Esposa do Rodolfo. Isso. O Alexandrino, querido, bom dia, ótimo domingo. Antônio Bessa, bom dia. Irene do Espírito Santo, lá de Santos, prima do Rodrigo. Um abraço. Um abraço para o Gustavo, que deve estar ouvindo a gente também, o José. A Maura Russo, nossa amiga Maura, bom dia, Maura. A Cláudia da tenda de Umbanda Mãe Maria, dando um bom dia, Vivencianos, aqui. O seu Rodolfo Alexandrino, bom dia, família Vivenciana, paz e alegria. Seu Rodolfo, um grande abraço para o senhor, um grande abraço para a dona Marli, logo que ela se recupere logo, a gente está vibrando por ela. O Benedito Figueiredo, Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, também dando um bom dia. Liz Lane, bom dia, amigos. Esse tema é essencial para todos nós. Que Deus os abençoe. A Rosilma, Bom dia a todos. Adoro as palestras do André. Está colocando aqui. Querida amada Sanzio. Mandela mandou mensagem já ontem, já falou: não vou perder. Rosilma é campeã dos prêmios. Você quer apostar que ela vai ganhar o livro hoje aqui, André? É mesmo. Não, é a Vilma Torres. Vilma Torres. Ah, já pensei que era Rosilma. Você está confundindo com a Vilma Torres. Rosilma gosta dos CDs. Rosilma é dos CDs. Ela gosta dos CDs. O Renato Pazin. Bom dia a todos. Tema difícil e necessário. Vamos ao aprendizado. Boa semana. O Edson Andrade também dando um bom dia. O Marcos Ugai, lá de Santos também. Bom dia, amigos. Ele está dizendo: eu acho que quando a gente tem autoconhecimento, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis no dia a dia. Tic-Teco, bom dia, amigos. Bom domingo. Nelson Câmara Júnior também dando um bom dia. Tic-Teco, procurar os nossos defeitos é um sinal de honestidade conosco mesmos, né? Ela tá falando né, mas tá botando a interrogação. Depois a gente volta para as perguntas. Não, mas pode ir que o Carlinho não tá aqui hoje. Tem o Aécio. O Aécio apareceu aí, olha. Isso. Fez pergunta, tem não, o Ari Rangel. Deixa o André. Você já vai fazer então? Deixa o André comentar essa daqui da Tic-Teco aqui. Eu acho o seguinte: a gente precisa compreender que nós somos responsáveis pelo nosso destino, nossa destinação. Né? Existe uma coisa chamada autorresponsabilidade. Se eu sei disso e acredito que isso é uma verdade, eu preciso me ajudar. Eu preciso tomar a decisão de me ajudar na minha jornada pessoal. Né? E o autoconhecimento, com esse pouco que a gente conseguiu falar até aqui, é um presente que nós damos para nós mesmos quando a gente resolve enveredar por esse caminho. Né? Então, sim, é algo que a gente tem que dar para nós, tem que se permitir fazer esse mergulho interior. Muitas vezes a gente, como o Jorge falou, né, que nem todo mundo vai ter acesso, por exemplo, ao Enneagrama ao longo da vida, né? Mas a gente tem que sair em busca dos recursos quando a gente achar que chegamos no nosso próprio limite, que os nossos próprios recursos não estão sendo suficientes para a gente lidar com essa dinâmica do autoconhecimento e da nossa reforma íntima, né? E existem várias ferramentas, existem vários sistemas para a gente trilhar esse caminho, né? O Enneagrama é só um deles e é o que eu mais gosto porque eu aprendi sobre ele, né? E uma coisa interessante, Jorge, que acho que conecta um pouquinho com o que ela perguntou, as nossas maiores provas, nesta vida, eu estou absolutamente convencido disso, estão nas nossas relações. Nós somos seres relacionais, correto? Então, se a gente observar, as nossas maiores provas de evolução, né, que são as nossas ferramentas de evolução, elas estão nas nossas relações e em geral, aquelas relações que nos são mais caras, portanto, mais importantes. É dentro de casa, em primeiro lugar. Começa com papai e mamãe, depois com a nossa esposa, depois com os nossos filhos, na família que a gente constitui, né? E quando nós nos damos esse presente do autoconhecimento, não só de auto se conhecer, mas também de se melhorar, e de fato conseguimos colocar em prática essas informações que o autoconhecimento nos trouxe, que nos permitem nos tornarmos pessoas melhores, nós estamos aliviando as provas com as pessoas com quem a gente convive. É o que eu falei antes, eu infernizava a vida de todo mundo dentro de casa. Então a minha prova de conviver dentro da família era uma prova pesada e para eles também eu era um fardo. Olha que fantástico isso. Então também preciso pensar no seguinte: para quem mais eu preciso me tornar uma pessoa melhor? Porque às vezes a gente não consegue encontrar motivação em nós mesmos para fazer esse processo de auto-melhoramento. Aí você fala assim: para quem mais eu preciso me tornar uma pessoa melhor? Para o meu filho que eu amo, para minha esposa que eu amo, para o meu pai e para minha mãe, que eu amo. Pronto, está aí a sua motivação. Você não vai mais ficar parado, porque você vai entender que as pessoas que são mais importantes na sua vida vão viver uma vida melhor se você também entregar a eles a sua melhor versão. E todos nós temos uma melhor versão de nós mesmos para mostrar. Não dá para a gente achar que é isso e acabou. Síndrome de Gabriela. Não dá. O tempo está passando, os convites chegam, a gente tem todos os exemplos, Jesus falando: olha para dentro de você, vamos lá, mergulha aí no seu mundo interior, né? Chico Xavier, a doutrina falando, reforma íntima, os espíritos falando, conhece-te a ti mesmo, né? Então assim, são chamados, né? São chamados, algumas pessoas vão ignorar esse chamado. Mas você que está hoje aqui ouvindo, que vai ouvir depois, que vai ficar gravado, né, Rodrigo? Deixa eu ver. Quem sabe? Ah, mas André, você falou muito rápido do Enneagrama. Procura um curso, procura algum lugar. Se não é o Enneagrama, se você se identifica com outro sistema de auto... Vai atrás, né? A gente, de fato, não carrega todos os recursos que precisamos, né? Via de regra, para a nossa evolução. Carregamos a maioria. É que às vezes, como eu falei, eles ficam adormecidos, né? Mas se a gente acha que não tem determinado recurso, olha para o lado. Olha pro lado. A gente às vezes tem essa coisa também do orgulho de não, peraí, eu não vou pedir ajuda, eu não vou buscar, eu não vou fazer terapia. Uma vez eu falei pra minha mãe: mãe, nunca pensou em fazer terapia, não? Ela só faltou grudar no teto assim, eu terapia? Mas eu não sou maluca? Olha só o conceito, né, da terapia. Aí eu falei: mãe, quem tem que fazer terapia não é quem tá maluco, não. Quem tá maluco já é outra coisa. Vai lá pro psiquiatra e toma remedinho. Terapia é justamente para você não ficar, é para você continuar bem, se você acha que tá bem. Né? A terapia é para isso, mas olha o conceito, né? Então a gente, na verdade, é um pré-conceito, né? Porque a pessoa não sabe o que é uma terapia e não vai porque acha que é coisa para doido. Então, assim, é esse tipo de coisa. A gente precisa baixar a bola e entender. Ah, eu sou ótimo. Ah, sou ótimo. Eu sou perfeito, né? Ah, o André, ele olha no espelho. A pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para pagar um terapeuta. Vai na tenda de Umbanda lá, falar com o preto velho. Vai no centro espírita, vai no atendimento fraterno, né? Vai, é gratuito, 0800. Tô lembrado aqui de um caso da sobrinha minha, que ela mudou, ela foi para uma religião, né? Ela era católica e foi para outra religião. Sem falar o que que é, né? Aí um dia eu cheguei na casa dela, ela só tava faltando bater na minha cunhada. Ela falou que queria de qualquer jeito que a cunhada dela dissesse, que a mãe dela dissesse que ela tinha melhorado. Eu falei, aí eu falei pra mãe dela, fala que ela melhorou, fala aí. Pra amenizar. Exatamente. Pô, falei, vai bater na mãe, que se não concordar que ela melhorou, vai. Meu Deus do céu. Olha o autoconhecimento. Olha só, a Ronália Gonçalves está dando um bom dia a todos aqui. Eu vou falar três pessoas aqui, tá bom? Porque eu acho que dá pra gente associar. O Antônio Bessa tá fazendo uma afirmação. Pode ser que haja uma das nove personalidades preponderantes, mas possuímos características e ações das outras, muitas vezes ocultas nas sombras e que precisamos reconhecer. Aí a Joélia Vasconcelos fala, como conhecendo o lado sombra, podemos melhorar o desenvolvimento e, consequentemente, a educação mediúnica. Aí, tic-teco mais uma vez aqui. Em uma pessoa pode-se encontrar mais de um traço desse leque? Ah, perfeito. Vou dar um exemplo aqui que me foi usado quando eu aprendi sobre Enneagrama. Ele é muito lúdico, né? É mais ou menos assim, ele tem razão quando fala que nós temos um pouquinho de cada personalidade e também tem razão quando diz que uma delas é preponderante. Então nós temos uma das nove personalidades, é o que somos neste momento, né? Porque na verdade não somos a personalidade. Até não devia ter usado esse verbo. Nós não somos, nós estamos. Porque o que nós somos está por trás dessa máscara. Lembra que eu falei, personalidade é uma máscara. Mas vamos lá. O exemplo que eu dou é o seguinte. A gente abre o nosso guarda-roupa, temos nove gavetinhas onde a gente guarda a nossa roupa. Certo? Cada gaveta tem um tipo de roupa que a gente tem lá no nosso guarda-roupa. Nós abrimos, eventualmente, todas essas nove gavetas. Um dia eu abro a gaveta 2, outro dia eu abro a gaveta 7, outro dia... Mas tem uma gavetinha que eu tô toda hora abrindo para pegar a roupa dela. Percebe? Então, é isso. Nós temos, sim, características de cada uma das personalidades, tanto luz como sombra, tá? Ele falou só sombra, mas nós temos luz e sombra de cada uma delas. Mas existe uma, que é aquela que predomina em nós, que é como nós nos apresentamos ao mundo. Ah, o André tem momentos que ele é muito entusiasta, ele é muito otimista, mas as pessoas o enxergam não como um otimista sempre, mas sim como um perfeccionista, percebe? Então, existe isso. É como eu me apresento ao mundo e obviamente como as pessoas me veem é que vai me definir aí dentro nove tipos básicos. Gente, eu queria deixar muito claro. Tem a janela de Johari também ou não? Desculpa? Mas tem a janela de Johari também, né? No meio corporativo eles dizem que, por exemplo, em casa, por exemplo, a minha esposa tem uma percepção de mim. No meu trabalho, um funcionário, um colega tem uma percepção. No centro espírita, outra. No outro, outra. Por exemplo, no caso, você tem várias janelas, vamos dizer assim. Daí talvez seja já um transtorno, né? De bipolaridade. Não. Eu digo assim, você não é igual em todos os lugares, no ambiente. Tá. Você não é igual com o seu filho, você não é igual com o seu colega do trabalho. É, eu entendo o que você está falando. Então, cada ambiente tem uma visão, mas eu concordo, eu não estou discordando que você tem uma predominância, por exemplo. Eu concordo acho que, assim, para a percepção mudar de um ambiente para o outro sobre uma mesma pessoa, essa mesma pessoa precisa apresentar comportamentos diferentes em cada ambiente. Predominantemente, né, por exemplo. Ela não tem como ela ter essas características de um perfeccionista o tempo todo e alguém não enxergar isso e o outro enxergar, entende? Uhum. Por isso que eu falei brincando aqui, nem deveria ter falado brincando sobre bipolaridade, mas é isso. Sim. As pessoas, eventualmente, sim, elas vestem uma máscara dentro de casa, saiu, ela é uma outra pessoa, né? Sim. Mas aí talvez seja uma outra coisa para ser investigada por trás desses comportamentos variantes, dependendo do ambiente. Né? Eu sei por que você se preocupou, porque dá a impressão, assim, quando a gente fala que a pessoa é meio bipolar, ou meio bipolar ou é bipolar, dá a impressão que é uma coisa pejorativa. Dá a impressão que a pessoa é louca, né? É. Mas na realidade não é isso que a gente está tratando. Às vezes a gente pode ser bipolar e não sabe direito. É. Dependendo do nosso comportamento. É. Né? É. Não precisa ser internado. A bipolaridade não tem nada a ver com isso, né? No caso, a bipolaridade é a questão da depressão e a euforia, né? E a pessoa navegar entre esses dois, até em períodos diferentes da vida, né? Não precisa nem ser no mesmo dia. Você sabe que tem um enetipo que é assim, não bipolar, tá? Esqueça. Deve entrar, pode entrar em cada um deles. O 4, ele é chamado de intenso. Ele é uma pessoa que tem uma dor por trás, depois eu falo como é o comportamento, vou inverter, vou falar primeiro da dor. Ele é uma pessoa que muitas vezes, desde a infância, ele se sentiu perdido no sentido de não saber o que ele estava fazendo aqui. Uhum. E aí, de novo, com muito carinho, papai e mamãe, são vocês que incutem isso, né? Às vezes, na gestação, essa criança que desenvolveu a personalidade 4 intenso ouviu o seguinte: nossa, eu não queria esse bebê. Esse bebê é indesejado. E a gente sabe que isso acontece. Uhum. Aí a criança nasce perdida, literalmente, no mundo. Ela não sabe a que veio. Se fecha dentro dela. E aí ela desenvolve a personalidade de um 4, pode, né? Não é uma regra, pode desenvolver a personalidade de um 4, que é o intenso, que é a pessoa justamente que uma hora está muito bem e a outra hora está muito aqui no buraco. Uhum. Né? Eu conheci um tipo 4 uma vez, era uma pessoa assim, ele estava lá... uma situação real com ele. A gente estava numa roda de conversa, daqui a pouco ele chegou e ele era uma pessoa bem exótica, assim, usava roupas coloridas e tal. Ele chegou com uma canga colorida enrolada no pescoço e rindo, tal. Eu olhei para ele e falei: ô, meu... Eu ia falar o nome dele. Ô, fulano, o que é? Acabou de chegar do Carnaval de Salvador, que você abadá no pescoço? Ele fechou. Ele se fechou e ele ficou meses sem falar comigo. Porque para ele era muito sério. Aquilo ali, o que aconteceu? Eu expus ele, eu coloquei ele numa situação de evidência que ele não queria estar. Ele se sentiu diminuído e aí ele oscilou daqui de cima para baixo. Então é isso. Mas então, assim, isso não é bipolaridade, é uma característica da personalidade. Uma melancia no pescoço e não quer dizer. Mas a pessoa não aceita isso. Eles são pessoas muito criativas, os 4. Tem muita tendência para artes, né? Eles são assim. Agora, você tem que ter. É tipicamente aquela pessoa que a gente fala que a gente tem que pisar em ovos na relação. Uhum. E é bem complicado, bem desafiador, né? Esse tipo de relação. Mas é isso daí. E por falar nisso, tem uma coisa que é muito importante. Posso falar? Claro, claro. A gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de Eneagrama, de nos tornarmos pessoas melhores, de nos conhecermos, fazer reforma íntima. Mas vocês já pensaram, por exemplo, falando do Eneagrama, se você consegue identificar qual é o tipo da sua esposa aqui? Ou dos seus filhos? E isso aconteceu lá em casa. Então hoje eu sei quais são os enetipos dentro de casa. E o que é interessante quando a gente conhece isso? Que você também aprende a acessar o melhor da pessoa. Então, se eu sei que o intenso ele não gosta de receber esse tipo de crítica, nem brincadeira, eu não vou mais fazer. O meu filho, ele pode ouvir isso, deve estar ouvindo, né? A gente inicialmente achava que ele era um tipo 4. Então ele não gosta que você invada o espaço dele. Ele gosta mais da privacidade dele. Ele não gosta desse tipo de brincadeira jocosa. Eu aprendi isso, não faço mais. A relação melhorou. O companheiro ou a companheira é um entusiasta lá, o otimista. Os otimistas, eles vêm ao mundo para viverem a vida feliz. É aqueles que estão o tempo todo buscando prazer na vida. Isso quer dizer que ele não gosta de acessar dor. E eles não gostam, por exemplo, de ser cobrados. E eu cobrava em casa. Por que não fez isso? Como que faz aí? Qual que é o tipo? 7. Sete. Quando eu entendo que ele é um tipo 7 que não gosta de ser cobrado, uhum. eu paro de cobrar. Ou eu encontro uma outra maneira de fazer isso. Olha que interessante. Olha que interessante. Porque você se diz, você se identifica predominantemente como perfeccionista. E aí a espiritualidade te manda um 7. Para conviver. Que é o espelho, que é o espelho, que é sempre um espelho no sentido aonde eu devo me espelhar, não é o espelho reflexo. Te manda o contrário só para tirar da zona de conforto. Nossa, e as relações, é incrível quando você começa a ver as relações, tem cada uma. Aí, quer ver um negócio interessante? Lembra como é que é mais ou menos dentro de casa, dentro de casa é sempre um desafio, né? É sempre um desafio. É o principal... mecanismo de evolução é dentro de casa, né? E aí, isso vai fazer também, Rodrigo, com que as relações se estabeleçam da forma mais harmônica possível, no sentido de um poder complementar o outro. Essa que é a questão. Porque você imagina, por exemplo, lembra do 8, como que o 8 é? Não é o poderoso? Uhum. O que bate? Você já imaginou um casal 8-8? Nossa Senhora. O que vai acontecer? Eles vão se matar, né? Mas aí uma semana vão se matar, entre aspas, né? Os bicos. Não vai dar certo. Dois bicudos no subir. Daí é por afinidade. Provavelmente isso nunca vai acontecer. Um tipo 8, ele não vai procurar, entre aspas, um companheiro, uma companheira que também é tipo 8. Então, por afinidade, provavelmente. Não vou falar. Né? Vai procurar um outro que vai complementar aquela personalidade dele. Isso é muito legal de saber também. As profissões. Um tipo 2, em geral, e eu conheço vários, que é o ajudante, que é o que quer ajudar as pessoas, assistente social, psicólogo, terapeuta. Porque são profissões que você está ajudando. Né? Uhum. E por aí vai, né? Eu, perfeccionista, fui ser o quê? Militar. Não, mas não é só militar. É piloto de avião. Isso. Não é só piloto de avião, é piloto de caça. Que é o piloto que não pode errar. Não pode errar. Fiquei até arrepiado. Se errar... Eu não posso errar. Se eu errar, vou não caça, eu vou morrer. Não é isso, perfeccionista? Uhum. Que não se permite errar, não? Então, até isso, né? A nossa personalidade, ela inclusive nos conduz muitas vezes, não é uma regra, à profissão que a gente vai escolher. Porque tudo é afinidade, né? Tudo é relação de afinidade, né? E na sua profissão de piloto de caça... foi importante ser desafiador, perfeccionista? Perfeito, foi. E ela me conduziu a escolher, porque em algum momento eu podia escolher se eu ia ser piloto de transporte, ou de helicóptero, ou de caça, né? Não que os outros não precisem de cuidados, né? Mas eu acabei escolhendo a mais... Né? Aquela que requer mais atenção pela característica do voo. Primeiro que é um voo que você faz sozinho. Você não tem engenheiro, mecânico, nem um copiloto a bordo. Né? E o outro que é um voo veloz, em situações muitas vezes de a baixa altura, com muita carga G, com muita velocidade. Então, opa, eu fui para lá. Né? E sempre estudando, sempre olhando as normas. Que demanda uma disciplina, uma rigorosidade, né? Porque disciplina não é rigorosidade, são coisas distintas, né? São coisas distintas, mas que andam muito juntas. Mas você tem que ter um rigor. Tem que ter o rigor. No comportamento e seguir a conformidade. Disciplina, né? É a preparação, vamos dizer assim. Né? Estudo, então, para você voar um caça, você tem que ter disciplina, você tem que ser disciplinado. E o rigor é na hora da execução. Na hora da execução, você tem que ser rigor. É a qualidade, confiabilidade e segurança. Safety, isso, né? Aí. O André, quando você entra nessa profissão de piloto, você também não está correndo o risco? Né? Uma vez me perguntaram o que eu achava da morte do nosso Ayrton Senna. Eu falei, eu não sei, porque eu nunca vou morrer daquele jeito que ele morreu, né? Porque eu nunca vou entrar num carro daqui. A mesma coisa é um piloto. Eu nunca vou subir num avião de caça, nem para passear. Não, eu não vou. Eu entendo. Tem um risco maior. É uma profissão de maior risco, né? É isso que está falando, né? Mas são profissões como outras que existem, né? Que você precisa, né? Você que eu digo, nós precisamos compreender como algo que existe um regramento para você executar de uma maneira segura. Sim, é uma profissão que, se acontecer algo, as chances de sobrevivência são baixas, sim. Mas você tem que trabalhar com o oposto disso. É seguir o regramento, as regras, as normas. Por exemplo, a gente sabia os procedimentos de emergência de cor salteado. Porque eu tô lá no caça, 350 km por hora, voando a 500 metros de altura, ou menos. Um pouquinho menos. Deu uma pane num sistema do avião. Eu não posso, peraí, dá só um pouquinho. Vou aqui puxar o manual para ver o que eu tenho que fazer. Não tem como. Então era tudo aqui, ó. Uhum. Aconteceu, acendeu a luzinha de emergência, você já tem que saber onde treinamento, sua mão tem que tá treinamento, indo. Né? Aliás, você nem pensa onde sua mão vai, ela já vai. E aí você faz esse treinamento repetitivo em solo, sem estar voando, você fica lá treinando. Ah, pane de combustível. Você mecaniza aquilo ali, porque já tem tempo. É a característica do perfeccionista mesmo. É. E André, e agora, assim, só pra gente fazer uma correlação aqui. A maioria dos colegas, a maioria das pessoas que eram piloto de caça, era um perfeccionista? Já me fizeram essa pergunta uma vez. Não sei responder. Realmente é uma pergunta. Ou tinha gente na profissão errada? Né? Tem gente na profissão errada? Pode ter, né? Porque se você for ver tendência por tendência, provavelmente a maioria é, né? Mas você sabe, por exemplo, o cara pode ser o tal do entusiasta e vai ser um piloto de caça pela adrenalina que o voo traz. Né? Ele pode ser um piloto de transporte, que é um voo mais tranquilo de fazer, e aí ele é um 6, que é o... Está escrito guardião ali, eu chamo de precavido. Então são pessoas que são mais precavidas, escolhem uma coisa um pouco mais pé no chão, mais seguras. Né? Então, assim, acho que não dá para fechar a questão que todos seriam ou não, sabe? Porque existe aquela motivação por trás de tudo que a gente faz, né? Todo comportamento nosso tem uma coisa chamada motivação por trás. Todo o nosso comportamento tem. É o motivo para ação, né? Então, muitas vezes a gente olha alguma questão, assim, algum comportamento alheio que a gente fala, nossa, mas por que ele está fazendo isso? A gente não consegue compreender porque nós não temos essa motivação que ele tem, que nós desconhecemos. E isso vale muito para as relações dentro de casa, hein? A gente então, mas André, também. Você como piloto de caça, nós nunca tivemos guerra, não tem confronto. Isso. E você já participou de algum... E algum caso que você teve que se virar para não acontecer nada de grave? Olha, realmente, essa pergunta fazem muito em relação até à própria existência, muitas vezes, das Forças Armadas, né? Então, o que, que as Forças Armadas fazem? Elas treinam para que não tenha isso, né? Quando você tem uma Forças Armadas fortes, você coíbe justamente alguém de sequer pensar, né? De, não, vamos fazer uma guerrinha aqui com o Brasil, vamos invadir ali o sul do Brasil. Não, não vai, porque você já sabe que você tem uma Força Aérea bem treinada. Por isso chama defesa, né? É, exato, né? A situação mais próxima que eu tive foi justamente lá no sul, quando eu estava em Canoas, né? O nosso esquadrão lá que voa F-5 era um esquadrão de defesa aérea e eu fui acionado numa situação real de interceptar um avião que eu não vou mencionar qual era o país, mas que havia invadido o nosso espaço aéreo. Mas quando eu cheguei ou quando eu estava me aproximando, ele deu meia volta e retornou para o seu território. Né? Então, assim, deu lá o tiro de aviso? Sutil, não rolou nem tiro de aviso, nada disso, só cheguei perto. Tipo assim, afugentou, né? Porque eles sabem, eles também têm equipamentos que vão dizer que tem um caça seguindo ali para interceptá-lo e faz parte, né? Às vezes até é intencional aquilo. Eu quero saber o tempo de reação do meu país aqui do lado, se eu invadir o território aí. Faz um testezinho, né? Isso é comum. Tá? E você já era espírita nessa época ou não? Não, não era. Não. Não. Você se tornou espírita depois? 2012. Quando você aposentou? Falando de 13 anos. Não, antes, um pouquinho. Ah, tá. Lá em Brasília. Eu frequentava a Comunhão Espírita de Brasília. Não sei se tem alguém aí. Eu conheço lá também. É enorme, né? É grande. Um complexo que me acolheu muito bem na época. E aí, 3 anos depois, é que eu vim para cá. E a minha irmã, que já estava lá no SEAC Jacó há 30 anos, ela me levou para lá, né? Então, na época não tinha noção nem de Eneagrama, nem do Espiritismo, nessa época que era piloto de caça. Eu era católico, né? Como a maioria, né? Ou grande parte, né? Dos espíritas. Para aqueles que não nasceram em berço espírita, né? Tem essa origem, né? No catolicismo, e depois, cada um com a sua motivação, né? Encontra um centro e acaba se tornando espírita, né? É isso. Rodrigo, vamos fazer um intervalinho aí? Vamos, senão, tem, o intervalinho, tem mais... parece que o intervalo nosso já está acabando. Tem. Quer comentar um pouco mais? Tem outras perguntas aqui não, também a gente faz volta. Depois da volta, vamos né? Vamos fazer um intervalo e. Para tá tomar um cafezinho do Silvio, senão vamos. Ele não precisa. Vamos sim. A gente vai com qual música? A música que eu coloquei aqui é. Peraí. Então, enquanto você brilha vai colocar. Vossa luz. Tá bom.

diante da imensidão. Tudo tem brilho, até meu coração. Vou evoluir e igualar meus irmãos meus. Tenho certeza que pedra bruta também é filha de Deus. Igualar meus irmãos meus, tenho certeza que pedra bruta também é filha de Deus. Nós estamos aqui com o coronel aviador, já aposentado, André Pralon, ex-piloto da FAB, escritor, especialista em desenvolvimento humano, psicologia transpessoal e também dá curso de Eneagrama. E é voluntário do Centro Espírita Amor e Caridade Jacó, de São José dos Campos. Então está aqui o nosso coronel. Que foi fundado pelo Rui, é isso? É? Foi fundado aí pelo Rui. É o centro, espírita, o centro espírita mais... É o primeiro centro espírita São José dos Campos. É como o André falou, vai fazer 100 anos o ano que vem. É. Então o espiritismo em São José dos Campos também completa 100 anos. Sim. Né? É, a gente está tentando, junto com a USE, né, e a própria Aliança, né, fazer uma semana ano que vem para celebrar esses 100 anos, sabe? Fazer uma semana de eventos, né, uma coisa talvez na Câmara Municipal, né, talvez um evento social para a gente celebrar isso. Porque 100 anos é uma marca, né, da... para qualquer coisa na nossa vida. E 100 anos do espiritismo é muito marcante, porque, né, na realidade, nossa cidade. É 100 anos de espiritismo documentado, né, André? Exato. A gente pode Exato. Pode ser até que tivesse alguns espíritas antes, alguma coisa assim. Eu reunindo fazendo em casa, né? Evangelho no lar. Assim, mas em documentos, 100 anos que nós temos espiritismo em São José dos Campos. Isso aí. E eu queria, posso falar um negócio aqui? Porque foi o Rui, de novo, aí fez a minha mini biografia e mencionou que eu sou um escritor. Eu trouxe um exemplar de cada um dos meus dois livros para deixar com vocês aí, não sei para quem que eu entrego aí. Para qualquer um, mas fala um pouquinho, André. E aí eu queria falar um pouquinho de... O primeiro a gente já falou bastante, né? Que é o do Eneagrama. Agora, esse aqui, realmente, principalmente para esse público que está nos ouvindo, né? Ecos do Passado, Uma Jornada de Perdão. Esse livro ele foi lançado agora em junho. É um romance que traz uma história espírita, né? Então, é um romance que vai tratar dos ensinamentos da doutrina espírita embutidos na história desse personagem a quem eu dei vida, que se chama Lucas, né? Nome do meu filho. Então, quem tem nome, quem tem filho, parente com o nome do Lucas, já fica apaixonado pelo livro por antecipação, porque o Lucas realmente é quem conduz todo o enredo aqui. E é muito interessante, porque hoje nós estamos falando de autoconhecimento, né? E como a temática desse livro aqui é o perdão, que é algo assim que mexe bastante com a gente, né? Porque eu arriscaria dizer que todos nós, em alguma intensidade, temos algo a tratar em relação ao perdão na nossa vida, né? Ninguém escapa disso aqui. E para que a gente consiga fazer isso, né, também o autoconhecimento é importante. Porque a gente muitas vezes apresenta resistência a perdoar alguém, só para dar um exemplo, por causa da nossa personalidade, né? De novo, vamos lá, o perfeccionista. Como é que o perfeccionista vai se sentir quando ele chegar à conclusão que ele tem que pedir perdão para alguém? Por exemplo. Como assim eu, que estou sempre certo, tenho que pedir perdão? Olha como é fantástico, como as coisas começam a se conectar de uma maneira, né? Impressionante. E o Lucas, né? Esse livro, ele traz na capa dele alguns elementos da história, né? A história se passa na Tailândia, então por isso que a gente tem aqui as lanternas, que é um evento deles lá bem típico, que é o Festival das Lanternas. Lá em Bangkok? O Festival das Lanternas é em Chiang Mai. Em Chiang Mai, que é no norte, né? E eu estive lá, então todas as locações, tudo que está nesse livro, que é uma história de ficção, mas tudo que eu trago da Tailândia, eu vivenciei lá, né? Uhum. E qual que é, assim, muito Buda lá ou não? É o que mais tem são templos, cada um mais bonito que o outro e diferente um do outro. Meu filho foi, né? É. Meu filho, na época, ele tinha 13 anos, aí no terceiro templo ele falou, pai, eu não aguento mais ver essa estátua. É Buda sentado, Buda de pé, Buda com cabeça, Buda sem cabeça, Buda de ouro. E aí eu escolhi a Tailândia para falar sobre esse tema, né? Perdão, porque a Tailândia é um país, né, bastante também espiritualizado, né? É um livro budismo. É um livro inspirado, não é um livro inspirado, né? Não, ele é um livro inspirado. Logo no início eu coloco aqui, uhum, né, o meu agradecimento ao meu espírito aí que me inspirou, que eu chamo de Gabriel. E aí ele vai trazer uma história que é muito bacana. Por que que eu falo que o autoconhecimento tem a ver com o perdão? Porque o Lucas, eu vou ter o cuidado aqui de não dar spoiler da história, né, para o pessoal poder ler o livro, ele carrega um incômodo muito grande dentro dele, mas que ele não sabe identificar aonde que reside, qual é a origem, qual é a motivação desses incômodos dele. Uhum. E ele vai ter uma figura familiar, que é o avô dele, o suporte para ele tentar compreender isso. E o avô dele chega no limite dos recursos dele, como eu falei, né? Ele fala, não está dando certo, não estou conseguindo te ajudar. Vai para a Tailândia. E o avô dele planeja que ele vá para a Tailândia vivenciar uma grande aventura em que ele vai conseguir finalmente acessar todos os eventos que levam ele a carregar aqueles incômodos que paralisam a sua jornada, a sua caminhada. E óbvio que tudo isso que ele vai vivenciar, que ele vai enxergar no passado dele, tem a ver com perdão, ou no caso, ausência do perdão. Porque quando a gente fala que o perdão é importante, a gente tem que entender que quando ele não existe numa relação, a relação vai ruir. Nós vamos ruir, né, individualmente, porque perdão é um presente também, tal como o autoconhecimento que eu falei antes, é um presente que nós damos para nós mesmos acima de tudo, né? Uhum. O perdão não é algo que eu concedo ao outro, o perdão é algo que eu concedo para mim mesmo. Sou eu que vou deixar de carregar uma determinada raiva, um determinado desejo de vingança, que a doutrina tanto nos fala que a gente não deve carregar, né? Nelson Mandela, vocês devem saber quem é, né? Um líder sul-africano, ele ficou 27 anos preso. Eu sempre uso esse exemplo também para falar, né? Quando ele saiu da prisão, ele poderia ter saído carregado de raiva, né? De ódio. Olha o que ele fala. Se eu, agora, saindo da prisão, alimentar a raiva e o ódio com relação aos meus opositores, eu vou continuar preso. Uhum. Óbvio que daí essa prisão seria uma prisão emocional, uhum, uma prisão espiritual, talvez. Uhum. Então, o perdão, ele é sobre isso. E esse livro está trazendo essa mensagem, que a gente se livre dessas amarras, se livre desse peso que a ausência do perdão causa em nós mesmos. André, você sente, como eu escrevo também, você sente que a espiritualidade ela envolve a gente, assim, em temas, certas épocas, por exemplo, né? Falem sobre esse assunto atualmente. Tipo assim, eu penso desse jeito, já tenho feito muitos testes, assim, com outros escritores, assim, né? Por que que eu tô falando por quê? É isso aqui para você. Hoje eu trouxe até o livro aqui, Jesus, Caminho, Verdade e Luz. Porque esse é um livro de temas. E dentro do livro tem dois temas. Um é não dá para fugir de si mesmo. Conhecimento. Né? E o outro é diálogo com as sombras. Dois temas que estão aqui, né? Aí eu falei, poxa vida, né? O André vai falar sobre isso. E tem esse, eu estou falando sobre isso no nesse livro aqui. É recente, não é um livro antigo. Uhum. Né? É um livro de quer ver? Ele deve ser de 2022, por aí, já 2023. Que legal isso, Jorge. Aí tudo bem. Agora você está 2024. Uhum. Foi lançado em 2024. Esse aqui, o meu, é 2025, ou então, seja, contemporâneos aí. Exatamente. Aí você está. Aí outra coisa, né? Você está falando do perdão. O terceiro livro da Marcela, que é Trajetória do Espírito, o foco é o perdão também. Perdoar, pedir perdão e o auto-perdão, principalmente. Aí eu fico imaginando assim, eu acho que tem uma época que a espiritualidade começa a envolver. A gente fala, ó, a época, você está na hora de vocês falarem sobre isso. Você acredita nisso? Acredito, sim. Nossa, fantástico o que você falou, Jorge. Porque é só a gente parar e olhar o que está acontecendo em volta da gente, né? Uhum. Se não for para olhar para o mundo, olha o que está acontecendo dentro do nosso próprio uhum. país. Hoje, uhum. dentro do nosso país, nós temos uhum. dois Brasis, uhum. duas populações. E uma odeia a outra. Uhum. Vocês sabem do que eu estou falando, não, né? Não, a gente se... As pessoas estão falando que... Mas a gente se odeia fraternalmente, né? É, odeia fraternalmente, mais ou menos, né? Porque eu vejo cada barbaridade no Instagram, né? Então é a chamada polarização. Uhum. Mas se a gente não quiser levar para esse olhar um pouco mais macro, vamos olhar para dentro de nós, para as nossas relações mais próximas. É sobre isso. Uhum. O mundo hoje, no meu modo de ver, ele está carente de perdão. E aí você está perfeito em dizer uhum. que o meu livro foi inspirado com esse tema, o teu livro foi uhum. inspirado, eu não sei se é psicografado com esse o tema. O outro é psicografado, que é Trajetória dos Espíritos, né? Eu não tenho dúvida de que uhum. é um chamado para que a gente, humildemente, uhum. com o talento uhum. que temos de colocar em, uhum. em letras escritas alguns ensinamentos e reflexões, uhum. que a gente traga isso à luz para a humanidade, né? A humanidade, uhum. aqueles que chegaram aos nossos livros, possam despertar para esse tema. O mundo está carente de perdão, né? Está carente de nove ali, mediador? De mediador. O mediador, sabe qual é o outro nome dele? Que eu falei que tem vários, né? Dependendo do autor. Pacificador. Tá carente ali é o ponto onde mora a paz do mundo, não é a paz que é o, do ponto que é o equilíbrio, mora, né? Não é nem a água nem o fogo. Isso, é o mediador é aquela pessoa que entra no meio do conflito e fala, eu costumo falar assim, é o deixa disso. Uhum. É a pessoa que normalmente entra no conflito e fala, não. É. Peraí, não André, vamos brigar. Agora você fez eu me lembrar também de um negócio que a gente vai se identificando de alguma maneira. Eu sou da aeronáutica também, né? Sim. Eu fui auditor da auditor. É, minha formação é contador, mas a minha função era auditoria e controle interno. Você né? que virava para os perfeccionistas e falou, tá errado. É. Né? Então, olha só. Não, adoramos ouvir não, isso. Era assim. É, não, a briga dentro da... A briga dentro do eu não sei se é de todo o setor público, mas nós, dentro da aeronáutica, era com os pesquisadores, os cientistas e os burocratas, né? É. A briga é eterna, porque o pesquisador e o cientista, ele acha que o fim é ele, né? Ele não está preocupado com o meio, ele está preocupado com aquele objetivo dele. E a gente quer burocratizar o negócio, fala, não, você não pode fazer de qualquer jeito. Então é aquela confusão o tempo todo. Mas o que eu digo em relação ao que você acabou de falar, do mediador, é assim... Eu lembro que quando nós começamos a deixar que o militar começou a deixar o poder, né? O militar passando para a esfera civil tomar conta. O que, que acontecia muito? Acontecia que nós, o militar era patrimonialista, uhum. então para nós o militar era dono de tudo. Se ele mandasse você fazer isso, você podia fazer e que ele garantia era com a voz, não estava nem preocupado com nada. É. E depois surgiu os outros que vieram depois com a lei tal, que queriam acabar com os outros também. Eram os juristas. Eles achavam que os outros estavam totalmente errados. E os outros achavam que quem estava errado era quem estava chegando. Se não tivesse mediador, você não chegava no acordo. Isso. E eu fiz esse papel muito bem, sendo intermediário entre os militares e os outros que estavam chegando. Falei, pessoal, vocês têm que ter paciência, nós vivemos até agora desse jeito. Não dá para mudar de uma hora para outra, não dá. E o outro fala, não, tem que ser na força, tem que vocês foram, calma, os outros estão chegando para acertar as coisas também. Você lembra daquela lei de fiscalização? Eu te esqueci qual que é a lei agora, já faz tempo que eu saí. Porque o pessoal chegou querendo de qualquer jeito destruir tudo que já existia, né? E os outros resistiam a tudo. Falei, não, a gente tem que ficar no meio termo. Se você não ficar no meio termo, a gente não vai para frente nesse país aqui. Né? Legal demais. A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. Né? Quem chegou com a lei de responsabilidade fiscal, ele achava que a lei tinha que funcionar desde 500 anos atrás. Falou, não dá, ela tem que funcionar a partir de agora. O que ficou para trás, ficou para trás. Vamos começar a partir de agora. E é você agora. Que fazia esse papel. Fazia esse papel de mediador, assim. É, quando a gente aprende sobre enneagrama, eu sempre ensino isso. Não é para sair agora falando, tentando adivinhar o tipo da outra pessoa, né? Que a pessoa aprende enneagrama, já chega em casa, tá vendo? Aprendi lá que você é um... Não é para fazer isso. Mas, fazendo uma brincadeira aqui, eu diria que você é um forte candidato ao tipo 9, o mediador, né? Pelo seu trabalho, pelo que você está me falando. Mas, obviamente, que é só um palpite que não tem que ficar adivinhando. Porque a gente acaba né? assim, a gente acaba, quando a gente falando assim superficialmente, a gente acaba se enquadrando em um monte de coisa. É igual quando a gente fala de psicologia, né? Quando vem que ele começa a falar dos problemas que o ser humano tem, daqui a pouco você sai daqui achando que você tem todos também, né? Nossa, eu tenho aquele problema também que ele falou, eu tenho aquele outro também, eu tenho aquele outro também. Sabe, assim, de quando fala de autismo, por exemplo, né? Autismo, que é o... Aqui, esses tempos atrás, há poucos meses atrás, né? Teve a Antônia, que é a esposa do... A esposa do Tião, o filho, que é o Bernardo, que tem autismo, né? Uhum. E todos aqui sendo entrevistados, né? E muitas vezes nós já falamos sobre isso. Eles falam, mas peraí, eles apresentam certas características que eu também tenho, que o outro ali tem, Eu falo, peraí, né? Pois é. Você aprende muita coisa nova com essas informações. Exatamente. Né? É isso aí. Acho que o objetivo é esse. Mas né, não deixa de ser um mapa, né? Porque você tem que saber onde você está para... não importa onde você quer chegar, você não sabe onde você está, né? Isso. A própria reforma íntima que a gente fala, né? Quando eu vou dar palestra que eu vou tocar essa temática da reforma íntima, eu dou o exemplo da reforma de uma casa. Vamos dizer que você quer reformar a sua casa. Como é que a gente faz? A gente não chega lá, chama o pedreiro e fala assim... Ah, sai quebrando aí. Não, antes você vai olhar, vai chegar lá um papel, você vai conhecer a sua casa, na verdade, entre aspas, você vai falar assim, não, esse cômodo aqui, vamos fazendo paralelo com a gente mesmo, com a sua vida pessoal. Esse cômodo aqui tá bom. Esse aqui eu não quero mexer. Não, esse aqui eu preciso reestruturar. Esse aqui eu vou abrir mão dessa parede para transformar esse ambiente num outro ambiente. Então, só depois que você faz esse processo de autoconhecimento da sua casa é que você vai promover a reforma. Né? E com a gente é a mesma coisa. Né? Você precisa ter esse mapa e o Enneagrama é um mapa, a gente se refere, não sei se você leu em algum lugar, porque você matou a charada. O Enneagrama é um mapa da psique humana, ele é um mapa da nossa, de quem somos, né? E com este mapa você tem um caminho seguro para acessar o seu melhor. É sobre isso, né? Então você precisa primeiro conhecer esse mapa para poder usá-lo e, enfim, promover a sua melhora aí. Quer dizer que você tem que olhar e falar, estou aqui, sou assim, que nem você falou do Senhor Gabriel. Não, onde que eu posso chegar? Isso. O que eu preciso desenvolver? Né? Inclusive, precisamos saber aonde queremos chegar, né? É. Daí vem a história da Alice, né? É. Também, que é clássica, né? Quando a Alice chega lá numa encruzilhada, Alice mesmo, do País das Maravilhas, e pergunta lá, qual o caminho que eu devo tomar? Daí um dos personagens fala lá, mas... Para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Aí ele fala assim, então pode pegar qualquer um, porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Ter essa noção aonde que eu quero chegar. O cara entra no elevador e o assessorista pergunta para ele, onde é que você quer ir? Falou, em qualquer andar, já entrei no prédio errado mesmo. Muito bom, né? E aí vem uma mensagem filosófica por trás que é importantíssima. Aí vem os valores também, né? Porque aonde você vai botar o seu tesouro? Né? Eu quero meu tesouro é materialista, então eu quero ser o cara mais poderoso do mundo, a pessoa mais rica do mundo e tudo mais. Aí vem os valores que a doutrina espírita nos traz, Jesus nos traz, né? Isso. Em processo de autoconhecimento, tem um outro sistema que eu também sou especialista, chama programação neurolinguística, né? Dentre outras coisas, PNL. A gente trabalha muito a questão de crenças e valores, né? E os valores também são coisas que a gente precisa saber identificar na nossa vida. Valor é aquilo que é importante pra gente, igual você falou, né? E normalmente crenças são as coisas que sustentam esses valores. E você sabe qual é o principal valor quando você tá num treinamento com um grupo, que você vai trabalhar isso, você pede pra pessoa listar quais são os valores. Sabe qual é o primeiro que aparece? O valor que a maioria das pessoas coloca uma coisa mais importante, família. Né? É isso, né? E aí quando eu falo, né? Por que eu vou trabalhar o perdão na minha vida? Por que eu vou trabalhar o autoconhecimento? É aquela perguntinha, se não é pra você, pra quem mais você quer se tornar uma pessoa melhor? E aí você vai bater na família, invariavelmente. Talvez algumas exceções. André, né? Dentro do movimento da Aliança, nós temos a Escola de Aprendiz do Evangelho, que ela leva a gente a se despertar de uma série de coisas que a gente vai aos poucos, vai melhorando. Uhum. Você não acha que nós deveríamos, dentro da doutrina espírita, realizar vários cursos dentro das casas para que as pessoas aprendam a entender as coisas? Porque a gente vê cada casa espírita aí que é um problema, viu? Que ali prevalece a voz do dono do centro. É. E, quer dizer, falta democracia, falta análise de uma série de coisas. E nossa doutrina está estagnada, né? É verdade. Eu concordo com você. Existe, obviamente, por trás dessa sua colocação, algo que a gente precisa compreender, que todos nós somos seres humanos, né? Sim. Então, o dirigente de uma casa espírita, né? Ele é um ser humano com as suas imperfeições e não é muito raro da gente ver vários conflitos, né, dentro da casa espírita. Isso precisa ser falado. Uhum. né? Óbvio que a gente tem talvez um entendimento um pouquinho melhor que talvez outros lugares e a gente tenta evitar conflitos pessoais dentro de centros espíritas, né? Mas sim, a gente vai ter lá o dirigente que é o mais tipo 8, né, mais poderoso, que vai querer que a coisa seja do jeito dele, né? E aí às vezes isso bloqueia oportunidades. Eu vejo, por exemplo, em casas espíritas, uma grande resistência a ideias novas. E Kardec falava, tá aqui a doutrina, mas não está fechado, não. Se houver alguma atualização, se vier coisa nova... Eu ia te perguntar, né? Se você sofreu resistência em trazer, por exemplo, uma ferramenta que não está ali no livro dos médiuns, vamos dizer assim. Eu trato com muito cuidado quando eu levo, por exemplo, uma palestra, né? O Enneagrama, aqui mesmo, na nossa conversa. Embora eu saiba que aqui é um ambiente absolutamente aberto a coisas, né, novas, mas que estão conectadas assim com a doutrina, porque a gente começou falando do pergunta 919 do Livro dos Espíritos, então tá aí, né? Ah, por que quando a gente tá falando de Enneagrama na vivência espírita? Porque a gente tá falando de autoconhecimento, né? Então tem a conexão, mas precisa ter cuidado, porque as pessoas são aversas em geral, e aí com muito carinho eu falo isso também, quanto mais antigas, né, usando um termo militar, quanto mais idade mesmo, né, a tendência até é ser um pouquinho mais resistente à mudança, né? Então a gente precisa respeitar isso, mas encontrar também um caminho para levar cursos novos que façam as pessoas a pensarem, né? Sei lá, eu lembro de um caso, não vou citar nomes, num centro grande aqui de São José, que um conhecido meu, ele queria implementar alguma coisa de meditação no centro, mas não era assim um curso de meditação, era talvez fazer uma meditação antes de uma palestra, ou... Não, porque a doutrina não fala de meditação. Então eu não vou entrar no certo e errado aqui, mas por que não, né? A meditação é uma ferramenta de centramento, de você se reequilibrar antes de você eventualmente assistir uma palestra, receber um passe. Então, assim, é só um exemplo, né, sem entrar no mérito, de uma coisa que talvez seria nova, mas que esbarra. Não, não e tá... também, André, na realidade, assim, o que dá a entender, muitas vezes, é que só porque você está aplicando alguma coisa que é interessante para o grupo e ela não está na codificação, por exemplo, já querem tirar fora. Quando na realidade, falam, mas peraí, rapaz, não estou querendo dizer que isso aqui é espiritismo, não. Eu estou querendo dizer que isso aqui ajuda a gente. Né? Os outros perfeccionistas, né? Que são... Pode ser. Não está na norma. Exatamente. Não está conforme. Então, ontem a gente faz um estudo do Livro dos Médiuns. Ontem mesmo, a gente tá, antes de começar o trabalho no sábado de manhã lá na AME, a gente faz um trabalho de socorro espiritual, né? Um grupo fechado. Certo. E faz um estudo do Livro dos Médiuns antes. Aí teve um questionamento lá, uma informação lá que estava no livro, falou, olha, eu não concordo muito com isso aí, não. Né? Mas aí não teve discussão nenhuma, né? Eu falei que eu não concordava, o outro falou, mas será que não é desse jeito? Você está pensando, não é desse jeito? Eu falei, não, eu aceito eu aceito todas as controvérsias, não tem problema. Tudo que vocês falar para mim, eu não vou brigar por causa disso. Eu estou falando que eu não concordo muito com isso. Mas dependendo de onde você falar também, já vão falar que aquilo é Bíblia. Você é obrigado a aceitar. A gente tem que ter cuidado. Né? Por isso que a gente chama de fé raciocinada. Se você não tem espaço para raciocinar e dizer que você não concorda, porque você está exercendo o seu livre-arbítrio de raciocinar. Leu e a sua razão falou, pera, isso aqui não me soou bem. Não concordo 100% com isso. Você está exercendo o seu pleno direito e estímulo do próprio Kardec de usar a fé raciocinada e não a fé, sei lá, de boiada, né? A fé de massa. Isso, de massa. Que é uma coisa que eu vejo no espiritismo agora, né? É bastante. Porque o pessoal delega o pensamento ou tem preguiça de pensar e simplesmente segue o que os outros só falam em vez de ir lá olhar a fonte, ir lá verificar se é realmente isso, né? Ir lá estudar, investigar para ver se... Porque quando está um palestrante lá falando e tudo mais, ele está dando a opinião dele. Né? Então, que nem você aqui trouxe para gente, cara, tem que pegar o livro, ir lá estudar, ir atrás, pesquisar e não considerar aquilo como uma verdade pronta. Claro, claro. Né? Isso que é o raciocinado que eu vejo, como você falou, né? É isso, precisa ser estimulado, né? É aí que eu acho que o Rui fala, né? Se a casa, se o dirigente não estimula isso, eu falo em todas as minhas palestras isso. Sim. Eu começo invariavelmente, quase todas as minhas palestras, falando, ó, nós vamos falar sobre tal assunto, mas vocês não estão achando que em 45 minutos eu vou esgotar o assunto, né? É. Então, ó, acabou aqui, vocês têm isso aqui de referência, vocês vão ler, chega em casa, qualquer coisa, manda mensagem pra mim, porque é sobre isso, você desperta. Ah, eu falei sobre Enneagrama. Pô, Enneagrama dá pra ficar um mês falando sobre ele. Então, ah, gostei do assunto, vai lá, procura o material. Provocar e vai atrás, né? Ah, não gostei do assunto, então abandona. Também tem isso, né? Não quero saber disso, então não vai procurar outra fonte. É, André, nós temos uma farmácia comunitária chamada Dr. Bezerra de Menezes. Faz 45 anos que nós doamos remédio de graça. E quando essa pessoa diz que ia levar medicamento lá no centro, aceita, porque depois pode mandar pra gente. Ah, tá bom. É que nem o Fábio Dionísio, ele recolhe remédio lá em Ribeirão Pires e manda pra gente. Que legal, legal. Vamos estimular isso. Isso é um projeto fantástico, né? Não, mas então, mas isso é coisa antiga. Nós estamos há 45 anos e tem muita gente que não sabe nem que... É, começa a falar até que é desvio doutrinário. Não, é, não, não tem pode, que usar de todos os recursos, né? Tem que usar e os recursos são quase que ilimitados. A gente que limita, né? A gente tem que usar uma série de recursos, mas não devemos fugir da doutrina. Isso. André, é o farol, né? É. Tem um farol. Deixa eu fazer umas perguntas para você agora, mas vamos tentar ser mais... Breves. É mais breve, porque daqui a pouco tá na hora. Vai pra gente também. Se bem que não tem problema, não. A gente estourar a hora aqui, não tem problema. Mas olha só, o Aécio César só faz pergunta de prova pra gente, viu? E parece que ele tava esperando você, porque faz umas 3 semanas que o Aécio não aparece aqui, né? Ele tava meditando lá e pensando na... Mas é legal, é legal, Aécio. Bom, ele... a gente fica feliz de você estar participando com a gente. Vamos ver, se eu tiver condições de responder, eu respondo. Essa clássica, né? Quando a gente está dando aula, a gente estava até com... Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso depois e mando a resposta por escrito. Para falar a verdade, a gente estava até com saudade das perguntas do Aécio, cara. Porque o Aécio tira a gente da zona de conforto. Ficando apreensivo aqui. Ele ajuda demais. Ele fala, no autoconhecimento de uma pessoa, apenas o conhecimento com seus títulos passageiros, sem espiritualidade, seria qual figueira estéril, tentando criar raízes no mundo do próprio ego? Você tem razão, porque você veja, né? Uma das coisas que o Rui gentilmente falou aí sobre minhas especializações foi uma pós-graduação em psicologia transpessoal que eu fiz em São Paulo, né? Eu não sou psicólogo, mas fiz uma pós-graduação, né? Nessa área, psicologia transpessoal. Né? E aí, Aécio, o que essa psicologia transpessoal lá nos fala? Exatamente o que você está sugerindo aí, né? Uma terapia por meio do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, mas que não se limita à pessoa, né? E com todo o respeito eu falo, né? A psicologia mais tradicional acadêmica, ela não considera a espiritualidade nos seus processos. Não. Você não vai ver um psicólogo, né, acadêmico dentro de um consultório tratando de espiritualidade, de transcendência do ser, De eu superior, de essência divina. Não vai, né? Não vai, porque é uma outra linha, né? Agora, se você vai num psicólogo... Mas isso não seria um cabresto? Não sei, pode ser, né? Pode ser. Agora, você não, vai não julgando eles, mas eu falo que colocam neles. É, né? A formação, é uma formação acadêmica, né? Mesmo nas faculdades. Você, para ver numa faculdade de psicologia um tema sobre Jung, por exemplo, que é transpessoal, não vê. Não é. Eu fui, levei meu filho na uni... Não, vou falar. Levei meu filho numa universidade e, né, como a gente é dessa linha, esperei o cara mostrar o curso. Eu falei, vem cá, e em que módulo vocês tratam de Jung? Aí, não trata. Né? E o Jung faz parte desse movimento da psicologia transpessoal. Então é isso, é isso. Então não tem mais, né? Eu acho que assim, no estágio atual que a humanidade se encontra, não tem mais como a gente fazer qualquer coisa no sentido de autoconhecimento, processos terapêuticos, desenvolvimento humano, sem considerar, sem trazer esse viés da espiritualidade. Senão vai ser lá a figueira seca, né? É isso, né? É isso. Vai ter algum resultado? Claro que vai, né? Eu não estou desmerecendo o trabalho de quem não considera isso, mas ele vai ter um limitador ali intrínseco no processo, né? E a gente precisa fazer isso. E aí a psicologia transpessoal, por exemplo, quem trabalha, né, com psicólogo transpessoal, vai ter outros recursos adjuntos para trabalhar, por exemplo, com sonhos, com arte terapia, por meio da arte, a escolha das cores ali que o seu paciente está usando, você vai identificar algumas coisas ali da parte emocional dele, só pela cor que ele escolhe no desenho. Eu não sou, eu tive esse módulo, mas não sou especialista em arteterapia. Mas são recursos adjuntos, como eu gosto de falar, que complementam a psicologia tradicional. E a mesma coisa nesses processos de reforma íntima, de autoconhecimento. A gente precisa trazer o componente da espiritualidade. Não à toa, o Rodrigo trouxe a questão do... Ah, será que esses eneatipos não vêm já de outro? Tá falando de espiritualidade. Transcende, não é só a vida pessoal. Só transcende, é isso mesmo. Uma encarnação. É a transcendência da coisa. Nós somos seres transcendentes a essa existência. Viemos e vamos, não é isso que a gente aprende? Eu tenho uma percepção, aí é pessoal, tá? Eu tenho uma percepção minha do que é personalidade. Não, uma visão minha, pessoal. Certo. Não que eu não respondo pela doutrina espírita aqui, estou aqui aprendendo. Eu sou só um aprendiz. Mas eu vejo, eu vejo o nosso espírito como algo muito maior do que uma personalidade. Ah, com certeza. Então, por exemplo, a gente tem o nosso espírito, ele soma várias personalidades, várias encarnações, mas a personalidade é como se fosse um pendrive. E o nosso espírito é como se fosse um HD infinito. Né? Então a gente traz nessa encarnação somente um pedacinho do que representa todo o nosso espírito milenar. Nossa, perfeito. Né? Então, eu faço essa analogia de tecnologia, né? Então, a gente nunca vai ter acesso a tudo que está nesse HD infinito. É. Né? Só aquilo que a gente trouxe para essa encarnação, um pedacinho, né? Que forma a nossa personalidade. Porque muitas vezes a gente não dá conta nem desse pedacinho. Imagina se tivesse, no atual estágio, tivesse acesso a tudo, né? Ou a mais coisas, né? Então, olha só. Então, vamos o Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel, lá de Taubaté, grande amigo. Médio de psicografia também. Bom dia, vivencianos. Do oráculo de Delfos, do Conhece-te a Ti Mesmo, para a autoeducação dos dias modernos, quais seriam os maiores desafios numa sociedade cada vez mais competitiva e exigente? Quais seriam os maiores desafios? Acho que é o percurso entre o conhece-te a ti mesmo para a prática disso, que é o autodesenvolvimento. Eu acho que as distrações que o mundo moderno nos proporciona hoje em dia. Jorge e... Como é o nome dele? Ari Rangel. O Ari. Né? Eu acho que assim... se pensarmos na sociedade há alguns anos, décadas atrás, a gente não tinha no nosso mundo tantas distrações como a gente tem hoje. O que eu estou chamando de distrações? Essas mesmas. Esse negocinho aqui, ó, celular, redes sociais, acesso... Você passar uns dois meses querendo saber quem matou a Odete Reutemann? Passar dois meses... Story. Eu não assisto novela, mas um monte de gente assiste, tá tudo bem, e né? Você vê isso estampado em todo qualquer lugar. E não tem problema, né? Eu tenho um amigo que fala, hoje eu vou emborrecer, eu vou sentar pra assistir um negócio que não tem que pensar, é isso que ele tá dizendo. Não tá chamando de burro que assiste, mas sabe, aquela coisa que você não... Não quero pensar, tipo, de estressar, eu vou assistir um filme, vou... Tá ok. Descompressão, tá tudo... né? Descompressão. Agora, quando isso se torna a sua vida, quando o celular se torna a sua vida, aí, Ari, é aí que a sociedade moderna entra como um obstáculo entre o autoconhecimento e o desenvolvimento humano. com essas distrações do mundo moderno, nós precisamos ter, a gente precisa ter muito cuidado com elas, né? A gente precisa regulamentar em nós mesmos, né, o acesso a essas distrações, seja televisão, seja notebook, mas principalmente o celular, né? Porque o celular ele está no bolso, a gente leva para qualquer lugar. Ele fala, nossa sociedade cada vez mais competitiva como está, né? É, então. E exigente. Materialista, para você dizer também, né? Materialista, é. A gente vive num mundo talvez cada vez mais materialista, mas sem generalizar e sem perder esperança, né? Eu costumo falar, eu sou bastante otimista ainda em relação à humanidade, sabe? Eu não sei, a gente às vezes se pega nas coisas não tão boas que acontecem, né? No nosso entorno, né? Mas eu ainda continuo otimista, ainda acredito que a gente está num caminho de evolução, sim, coletiva daí, né? Eu estou falando, sim, do próprio planeta, né? O José Costa. O José Costa está perguntando aqui no final qual foi sua turma da AFA. Ele deve ser da aeronáutica, então. Minha turma originalmente é 83, porque na aeronáutica, as turmas da aeronáutica, a gente se refere à entrada em Barbacena, que é onde tem a escola preparatória de cadetes do ar. Eu não fiz Barbacena, eu entrei direto na academia da Força Aérea. Então eu entrei em 86 na turma de 83 de Barbacena. Então minha turma na FAB é 83. Ele vai entender essa linguagem. Barbacena não é um lugar que tinha um manicômio, não? É. É, Barbacena. Uma cidade de Minas. Não tô querendo dizer nada, tá, né? Mas é quase a mesma coisa. Barbacena em Minas, né? Uma cidade ali no interior. Tinha mesmo. Ela era famosa por isso mesmo. Ele pergunta assim: bom dia a todos, né? Ele tá perguntando, André, o que dizer da personalidade narcisista? Ah, narcisista é o eu me amo, né? Não posso mais viver sem mim. Não posso mais viver sem mim. É, né? Então, qual deles ali? É difícil da gente encaixar o narcisista aí no talvez individualista, talvez? Não, individualista não. Eu acho que é o seguinte, o narcisismo, eu não sei se seria uma questão de personalidade. Eu não sei se ele se encaixaria dentro de um padrão exclusivo de uma das personalidades. Eu acho que cada um de nós tem um pouco do narciso dentro de nós em algum momento. Seria a vaidade, né? Todo mundo tem vaidade, egoísmo, vaidade. É, quando a gente carrega essas imperfeições, né, que são de todos, daí não é exclusivo de ninguém. Todo mundo nasce com vaidade, com egoísmo. Exatamente, que são as grandes imperfeições, né? Que até a doutrina fala que a gente tem que combater, né? É o orgulho com a irmã gêmea lá da vaidade, né? E o filhotinho chamado egoísmo, né? Então, assim, eu acho que não tem, tá? Um dos tipos que vai se encaixar aí com o narcisismo. Acho que todos nós, em algum momento, a gente tem a tendência, por exemplo, de achar que tá certo. Não é só o perfeccionista, né? Então, cada um de nós tem essa história aí de crer que a sua verdade é a mais correta e por aí vai. Eu não conseguiria encaixar, não, em um tipo de personalidade específico o narcisismo. Mas, o André, pelo seu conhecimento, pela sua preparação, você tem algum curso que você pode aplicar numa casa espírita? Ah, teria como fazer. Vocês conhecem o Carlos Abranches? Sim. É um jornalista, né? Agora vereador. Ele frequenta o CEGEM, né? Que é o Centro Espírita Jesus de Nazaré. E há 2 anos... foi ano passado, 2024, ele promoveu um curso lá no CEGEM. Ele chamou de curso de higiene mental. Então ele fazia esse curso antes da palestra semanal lá no CEGEM, né? E ele me convidou para ser colaborador dele. Então nós dois conduzimos esse curso. Eu levei o Enneagrama, praticamente completo o treinamento que eu dou, né? E ele levou outros assuntos e eu levei outros assuntos. Assim, não é que é fora da doutrina, né? Mas que tinha ferramentas que complementam. Uma conotação diferente da palestra. Não era evangelho, né? Era realmente coisa de fora. É igual. Eu acho que sim, desde que a casa tenha essa abertura, plenamente não, possível. Por exemplo, você pega uma psicoterapia reencarnacionista. Não é doutrina espírita. Você pega constelação sistêmica. Isso. Não é doutrina espírita. Você pega aí outras cromoterapia, outros tipos de terapia, mas complementam. Reiki. Complementam. Eu adoro reiki. Desde que não seja cobrado. Né? Desde que não tenha o objetivo dentro da casa espírita. Tem gente que é profissional, tem o trabalho lá fora. Né? E tá tudo bem também que seja assim. Tá tudo bem. Mas se a pessoa quer levar pro centro espírita... Não cobre, Tudo que é doutrina espírita tem que ser gratuito. É. Né? Porque o que a gente faz e ganha em relação à doutrina, seguidores, principalmente, né, da doutrina, né, muita gente... tem que devolver de forma gratuita. Né? Então, isso que é o ponto. Eu não vejo problema nenhum ter ferramentas que ajude a evolução, a reforma íntima, o autoconhecimento e tudo mais. Desde que seja tudo gratuito. A gente poderia chamar, sabe de quê? Me veio aqui, de recursos adjuntos. Uhum. Você tem os recursos principais de centros espíritos, que é o quê? Aprendiz do Evangelho, curso do ESD, curso daquilo, palestras, preleções, passos, são os recursos da casa. Sim. Aquele é um pacotão que a gente conhece. Sim. Mas você tem recursos adjuntos. Uhum. Sim. Tem um curso de enneagrama, tem um curso de cromoterapia, meditação, e aí vai embora. Recursos adjuntos, em paralelo, não vão substituir. Acho que a gente talvez desperte algum receio nas pessoas. Não, isso aqui vai substituir. Não vai substituir nada. Esse pacote, André, ele vai... quase todas essas coisas que a gente fala, tudo isso que a gente fala, desses recursos adjuntos, né? Ou terapia complementar, nos livros de André Luiz a gente vê tudo isso. Todas essas coisas estão lá. Ele pode não estar falando, a mesma terminologia, mas é a mesma coisa. Difícil a gente olhar a obra de André Luiz e não ver tudo isso que está acontecendo no mundo. Sim. Né? Exatamente. Não, e o interessante, viu, André, que tudo isso que você está falando eu aprendi dentro das fábricas que eu trabalhei. Philips, Johnson, até na ITEP, onde eu dei aula também, esses cursos, tudo era ministrado para que a gente aprenda a se conhecer, aprenda a ter muito mais condições, né? Porque o que a gente observa é que a pessoa fica muito apegada naquele conhecimento e se esquece que tem outras coisas que ele pode usar. Então, se eu me desculpar, essas são coisas que para a gente não é novidade, porque eu, quando trabalhava na Philips, era obrigado a você fazer esses cursos. Na Johnson também era obrigado. Na ITEP era obrigado você fazer esses cursos para que você aprenda a se desenvolver. E é isso que nós precisaríamos, talvez, colocar dentro das nossas casas espíritas. Lembra que eu falei, Rui, que o Enneagrama, por exemplo, né, ele permite que você acesse o melhor da pessoa? E uma empresa não é burra, ela sabe disso. Não, se ela fizer o cara acessar o melhor dele, ele vai dar o melhor para a empresa. É, por isso que então tem um investimento. Programação neurolinguística direto. É a mesma coisa. E gestão de conflito, né? Porque empresa é só conflito lá dentro. Porque você tem várias personalidades diferentes que não escolheram estar ali, não escolheram trabalhar umas com as outras. Mas você entra numa equipe, você entra numa empresa, por exemplo. A empresa que eu trabalho tem quase 80 anos. Então, você entra lá, você tem um monte de pessoas com personalidades diferentes. Uhum. E o que isso resulta? Em conflito. A mesma coisa, um centro espírita, a mesma coisa, uma família, todo mundo. É isso aí, perfeito. Então, quando entrei há quase 60 anos atrás na fábrica, eu tive que aprender o TWI, que é aquele de você, se o seu subordinado está fazendo errado, foi porque você ensinou errado. Então, era uma coisa que era importante na indústria, você aprender a coisa certa, né? Certo, muito legal essa sua experiência, trazer isso para a gente aí, né? O Carmelo... Caramelo Litoral. Caramelo. Precisamos saber morrer, pois viver é um processo? Pergunta, né? Ou será que quem tem o propósito é Deus e nós somente temos o processo? Quer que eu fale de novo? Dependendo da dimensão... Realmente a gente ainda não sabe do propósito geral da nossa, do que somos, do que seremos, etc. Mas para mim causa um certo incômodo eu não achar, por exemplo, que eu não saiba qual é o meu propósito nessa existência. Aí a gente precisa investigar, e o autoconhecimento também faz isso, que é: para que eu estou aqui? Para quem mais eu estou aqui? Qual é o legado que eu vou deixar na minha passagem aqui? É. Quer dizer, eu não sou um marionete nenhum, como é que se não, diz? Não, não, a gente... Como é que fala mesmo naquele filme lá do filme? Nós estamos na Matrix, não, né? Não, não pode, porque a gente corre o risco de cair numa grande cilada, que é, com todo respeito para quem fala isso, e tem algumas religiões que pregam isso, né? As coisas que você não entende da vida, fala assim, não, isso é vontade de Deus. Aí você aceita algo que você poderia ter um comportamento, uma atitude para melhorar ou mudar, porque não, se é dizinho de Deus, quem sou eu para tentar mudar isso? Não, mas peraí, aí você vai ficar sentado na cadeira, não vai evoluir, não vai transformar, não vai mudar as coisas, porque você acha que aquilo ali você acabou, você não tem nada. Não, a gente precisa entender que nós temos um certo controle da nossa vida. Não temos o controle total. E aí tem gente que acha que tem, né? Não, nós não temos controle de tudo, mas a gente precisa ter minimamente o controle a partir de um propósito de vida. Isso é importantíssimo. A PNL trabalha isso. Qual é o meu propósito aqui nessa... Né, para você saber qual é a sua identidade do André nessa existência. Não é aquele todo que o Rodrigo comentou lá. Não. O HD infinito. Não. Agora aqui, o meu HD precisa ser bem delimitado. Quantos terabytes tem? O que eu vou fazer aqui? Aqui é um pendrive aqui? Perto do HD. E quando eles não têm a resposta, diz que é mistério ou é coisa do demônio. Aí é pior ainda, né? Mas assim, né? Isso, não dá, porque aí a gente se limita a uma vontade que a gente sequer vai compreender, né? Porque vamos dizer que você está passando por uma situação muito ruim, né? Uma doença, qualquer coisa, um grande desafio na sua vida, e fala assim, não, fica com isso aí, que é vontade de Deus. É diferente de resignação. Não estou falando para se revoltar, porque a doutrina espírita ensina a gente se resignar diante das provas. Não é isso. A gente se resigna, mas se resignar não quer dizer ficar sentado se você tem a possibilidade esperando de mudar alguma coisa. Né? O Gustavo, ele coloca aqui, muitas vezes o grande problema é que normalmente os recursos adjuntos eles ganham mais destaque do que o cerne da doutrina. O povo adora as coisas visuais e físicas. E as casas ou se tornam espiritualistas ou fecham. Eu já queria botar minha opinião, Gustavo. Eu acho o seguinte, se a casa espírita mudou por causa de algum recurso adjunto, ela tinha que ter fechado mesmo. Ela não tinha, ela estava sem propósito, era antes, né? Porque se a gente tem se a gente tem o propósito dentro da doutrina espírita, a gente sabe como funciona. Então, se você usa alguma coisa para ajudar, é um acessório, né? Agora, se esse acessório toma conta do principal, é porque o principal não estava bom. Imagina a doutrina espírita se ela não evoluísse, né? Hoje não existiria passe nas casas espíritas. Não. Porque o passe não existe na codificação. Quem trouxe foram os homeopatas. Então, assim, a doutrina precisa evoluir, ela precisa estar aberta a novas coisas e entender. Então, senão nem passa existiria nas casas espíritas. Eu acho também assim: água fluidificada. Não precisa ser um salto quântico, né? Não precisa de uma hora para outra mudar toda a estrutura, por exemplo, da casa para implementar vários cursos que a gente chamou aqui de terapias alternativas. Complementares. Mas vai testando, vai tateando. Coloca isso aqui, vê qual é o retorno que tem, né? Se ajuda, se não ajuda. Né? E eu compreendo o receio dele, né? Claro, mas acontece mesmo, isso que a gente está falando. É o que você falou, precisa ver o fundamento da casa antes de mais nada, né? Como que estava, né? Esse receio só acontece quando a diretoria da casa não tem conhecimento da doutrina. Aí ela dá margem para que venham os inventores. E inventor nas casas espíritas está cheio, viu? Se você não ir cortando. Eu mesmo participei uma vez de um evento interreligioso e veio um pastor aqui da cidade, muito conhecido, e falava: você faz parte da doutrina espírita? Sim, senhor. Faço. Nós precisamos nos reunir. Falei: por quê? Porque eu estive no Egito e lá estão pegando pessoas de várias formações do mundo todo, dando um curso para ele, para que ele saia para o mundo levando o islamismo. E se nós não tomarmos cuidado, o islamismo vai tomar conta. O que, que nós podemos fazer? Falar, você vai me desculpar, uma doutrina espírita não vai fazer nada, não. Porque se o islamismo tomar conta do nosso meio, é porque nós estamos falhando. Nós não estamos levando correto os ensinamentos do Cristo, de Jesus. Aí ele ficou meio sem graça. Até hoje ele não conversa comigo, não. É, mas qual que é o problema do país islâmico? Exatamente. O que a gente aprende com o Chico. Isso vai acontecer. Chico fala, qual que é a melhor religião do mundo? Onde você se sente bem. Em quantidade isso vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma. Aqui você se sente bem e aqui... te dá recursos para você se melhorar nessa vida. Exato. Né? Isso. Porque essa religião te ajuda a se tornar uma pessoa melhor, ok. Amém, não serve? Eu conheço muitos islâmicos que são pessoas boas, que não são fundamentalistas, radicais, xiítas, por exemplo, de uma forma geral, assim, né? Então, eu acho que o problema está no extremismo, sabe? Em qualquer coisa. Né? O problema está nas pontas. Isso. Se você pegar um evangélico extremista, é tão ruim quanto um islâmico extremista, um católico extremista, exatamente, um espírita extremista. Eu acho que a gente tem que procurar o pacifica, sei lá, que você falou, o caminho do meio. Isso, a mediação da coisa, né? E a Belkis, só falar aqui também, no WhatsApp, entrou aqui a Adriane Soares, entrou aqui, um excelente domingo a todos. A Nadir também mandou um bom dia a todos. Piero entrou aqui, Oswaldo Barbosa fala, bom dia família vivenciana, lá vamos nós para mais um abençoado dia. E a Belks Menezes lá de Caruaru manda bom dia amigos vivencianos, tema de suma importância, pois sem conhecermos nossas sombras não podemos fazer a reforma profunda e necessária para as nossas almas. Verdade, né? É, aqui o Caramelo Litoral, o nome dele é Jonatas Fernando de Andrade. Valeu, Jonatas. Ele coloca aqui, será que acreditar em uma única pessoa como André Luiz e seguir à risca o que foi deixado escrito não seria estar dentro de uma única bolha? Não tenho dúvida nenhuma, claro que estaria dentro de uma única bolha. Eu acho que a gente tem que concordar e discordar com todo mundo ao mesmo tempo, né? E tem que ler de tudo, tem que estudar de tudo também, não é só isso também. Você concorda também? Sim. Eu acho que a gente tendo, para quem é cristão, né, a gente tem Jesus como guia e modelo, né? Sim. Uhum. É inquestionável nas questões morais. Agora, todo o resto, entre aspas, com muito carinho falando, todo o resto, sim, a gente precisa ampliar os horizontes, buscar outras fontes, já que somos aqui espíritas, também fora da doutrina espírita. As minhas palestras, eu sempre trago outros pensadores que estão falando sobre o tema proposto para mim. Sempre trago. Uhum. Sempre vou buscar na filosofia, pensadores modernos, ou alguém que fala algo sobre aquele tema, para você também ver que não tem coisas exclusivas, né, da doutrina, né? São temas da humanidade. Então vamos buscar outras posições, então você pega outros olhares, aqui, né? Autoconhecimento, né? A gente está tão acostumado com a questão 919 do Livro dos Espíritos que às vezes pensa que só está ali, né? Vê aqui, a gente falou de Jesus hoje, que ele está falando de autoconhecimento, quando ele fala, conhece a verdade vos libertará. Se a gente for ver Leon Denis, ele está falando bastante de autoconhecimento. Se a gente for ver Joana de Ângeles, fala bastante de autoconhecimento. O Chico, se for ver, Chico ele não usava muito o termo autoconhecimento, mas ele falava do domínio de si. Mas Emmanuel tem muitas passagens do autoconhecimento, em vários livros, né? Eu trouxe até uma aqui. Pensamento e vida. André Luiz fala muito de autoconhecimento, então existe uma gama de pessoas para você pesquisar. Eles estão falando diferente, porque se você for pegar, se a gente for pegar só o que está falando no Livro dos Espíritos, a gente descarta Jesus. Então, quem começou foi Jesus para nós, para o Espírito. Não, como é que se diz assim? Que ele seja mais antigo. Não, Jesus não é mais antigo, é mais moderno. E a gente sabe que os filósofos, os grandes filósofos, são precursores da doutrina espírita também. Exatamente. Né? O problema é que é o pessoal que confunde e complica. essa é a minha crítica. Eu acho que a gente precisa fazer o que Kardec fez. O que é uma codificação? Codificação é você. Muita gente não entende o que significa codificar alguma coisa. Codificar alguma coisa não é complicar, é simplificar. Então, o que ele fez, ele pegou o pensamento dos espíritos, organizou, que é muito mais avançado para nós mortais, transformou em uma forma simples para nós pobres mortais entenderem. Eu acho que quem faz o caminho inverso está fazendo um desserviço para um dos projetos de Cristo, né? Porque ele mesmo virou para Nicodemos e falou: como que eu vou te explicar as coisas complexas do mundo celestial se vocês não entendem nem as básicas? E Kardec fez justamente isso. Ele transformou de forma inteligível, fácil de entender para nós pós-mortais, o pensamento dos espíritos. Então, eu acho que é isso, por exemplo, que eu gosto, por exemplo, nas obras de Chico também, Emmanuel, André Luiz, tudo mais, porque ele simplifica. Ele torna fácil o entendimento e fácil... Ou seja, ele vai ao encontro do que Kardec sempre fez, isso, que é a codificação. Quando a gente fala um programador, ele está codificando alguma coisa. Para desmistificar isso, ele está transformando o que a pessoa quer de uma forma inteligível para a máquina. Ele está codificando o pensamento de uma pessoa para que uma máquina entenda. Que bacana isso. Isso que é codificar. Né? Por isso que ele é um programador. Porque ele está simplificando para a máquina entender aquilo que a gente quer. E é isso que Kardec fez. Ele transformou em fácil, em simples, para que qualquer pessoa entenda. E eu acho que a gente precisa sempre ir por esse caminho. Sempre em simplificar. Você pegou uma coisa complexa, que é o Enneagrama, e está explicando para as pessoas uma forma, através de uma história, de uma forma isso, simples, para que as pessoas entendam. É isso mesmo. A ideia sempre foi essa, inclusive. Rodrigo. Muito bem colocado, eu gostei disso. Vamos tocar para frente aí? Vamos. E quando você falou do André Luiz, eu trouxe um trecho que eu achei muito legal, no livro Agenda Cristã, que ele comenta, ele comenta justamente essa parte, lá no capítulo 14. Ele fala assim: busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno dos seus passos. Viajor algum fugirás às surpresas da noite. É. Muito, muito legal, né? Então, não adianta a gente só conhecer, a gente tem que fazer o bem também, que aí entra no autodesenvolvimento, né? Foi o que mais me chamou a atenção. Que aí a gente marca um outro programa só para falar de autodesenvolvimento. Né? Vamos lá para. Ele fala assim também. Ninguém foge de si mesmo. André Luiz, ele fala: ninguém foge de si mesmo. E o autoconhecimento é um trabalho que deve ser iniciado na Terra, para que a transição para o plano espiritual seja mais leve e consciente. Olha que legal. Isso, é sobre isso. Né? É. Porque o grande problema no nosso livro da Marcela e do Aurélio Augusto, tem um diálogo da Marcela com a Sofia. E as duas estão preocupadíssimas, assim, vendo tanto espírito batendo cabeça um com o outro aí do lado espiritual. Aí a preocupação delas é assim: quanto mais vocês falarem sobre espiritualidade para os encarnados, menos trabalho nós vamos ter aqui. Né? Que o grande problema no plano espiritual é dos encarnados. Porque o tanto de espírito perdido, o André Chiarini, né? O André Vilar, que esteve fazendo a palestra no mês passado lá na AME, ele estava fazendo: o espírito perdido vai para onde? Vai para casa. O espírito perdido vai para casa, ele não tem lugar para ele, não sabe o que está acontecendo, ele vai voltar para a casa dele. E às vezes a gente fala assim: poxa vida, meu parente desencarnou, parece que depois dele desencarnou nada dá certo. A gente pensa que é a falta dele, não é a falta dele que não está dando certo, é a presença dele lá que está provocando problemas. Entendeu? Às vezes ele está ali e começa a ser doar as coisas da pessoa, tirar dali, não falar mais dele, dizer que ele morreu, um monte de coisa dele ali, ele vai agir mentalmente pra caramba e acaba perturbando tudo. Verdade. Né? Então, se nós não educarmos espiritualmente as pessoas, não estou falando nem de espiritismo, não. Estou falando que as pessoas tenham consciência de que elas são um espírito. Né? que elas não são só carne, que elas são um espírito. Isso aí já seria uma grande vantagem se a gente conseguisse passar isso para eles. Ó, nós somos espíritos, tá bom? Isso aqui vai acabar, mas o espírito continua. Isso aí já seria uma grande vantagem. Se não, chega lá no plano espiritual igual a novela Viagem, pedindo o celular pro pessoal que ela quer ligar para casa. É verdade. Né? É isso aí. É a grande diferença entre espiritualidade e materialidade, né? Uhum. Que a gente tem que separar, não é espiritismo, uhum, né? É. Da materialidade. É você ter esse olhar da espiritualidade, que é o que a psicologia transpessoal, a gente há pouco falou, né? Uhum. Que é considerada a quarta dimensão aí da psicologia, que ela traz essa visão da transcendência do ser, da transpessoalidade do ser. Ou seja, não é só corpo físico, tem algo a mais, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu vejo a humanidade hoje mais voltada para as questões espirituais do que no passado, né? Mas ainda temos um longo caminho pela frente. Aqui tem a Liz Lane também, ela tem uma pergunta aqui, que eu acho que eu tinha pulado. Pergunta: aquilo que a gente rejeita no outro pode existir dentro de nós? Em caso positivo, como podemos ressignificar isso a fim de promover a pacificidade nas relações? Ah, esse é um dos X da questão. A questão não tem só um X. Frase de impacto e de efeito, tá? Para botar, imprimir e botar na geladeira. Tudo que no outro te incomoda reflete algo que você carrega dentro de si. Então, se você rejeita algo no outro, eu estou entendendo que ela está falando, por exemplo, de um comportamento, uma coisa, né? Se aquilo ali está te incomodando, antes de ir para cima da pessoa, apontar, julgar, condenar, etc., vai você para o espelho e olha e faz a seguinte pergunta: por que isso aqui está me incomodando? Você vai encontrar a resposta provavelmente dentro de você mesmo. É. Né? E aí sim as relações vão ficar melhores, porque vão ficar mais harmônicas. Você vai passar de um processo de acusar a outra pessoa para um processo de compreender que muitas vezes aquilo está dentro de você e é você que tem que trabalhar. Por isso que você está incomodado com o que o outro está te mostrando. É como a pessoa estivesse funcionando como um espelho seu. Você vê nela algo que você carrega, que você sabe que não é muito bom, mas que você não quer olhar. E ela, bacana, serve como um espelho. Rodrigo, vamos fazer só um comercialzinho aí e depois a gente já vem com o momento de Gavalho? Vamos. Só antes de ir pro comercial, eu queria comentar aqui do 10º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, né, que é o Encontro Nacional, 18º Encontro Nacional, que acontece agora dia 24 a 26 de outubro, já agora começando sexta-feira, né, então vai ser transmitido pela Rede Amigos, esqueci o nome, Rede Amigos, depois a gente coloca o link aqui para vocês, Rede Amigo Espírita, mas também vai ser lá ao vivo, de graça, gratuito o evento, né? Como sempre, todo ano, lá em Araçatuba, lá no Teatro Tati, na rua Gen Glécio, tá aqui no link aqui, ó, Glicério, no centro lá de Araçatuba, Teatro Tati, tá? Entrada franca. Então, começa agora dia 24, sexta-feira, início às 18h30, com os nossos irmãos aí, Sérgio Santos e Marlene abrindo, John Harley, a Sônia Barçante, John Harley lá de Pedro Leopoldo, a Sônia Barçante de Uberaba, né? Sábado tem a doutora Ivênia Prada, o João Pedro e o Geraldo Lemos, Geraldinho Lemos. Dia 26, domingo, iniciando às 8h30, com o Sérgio Santos, doutor Décio Iandoli e o Carlos Barcelli fechando o evento. Então, não deixem aí de participar. A gente vai colocar os links aqui no nosso WhatsApp também, vai divulgar aqui nas redes sociais, está no nosso Instagram. Participe aí, prestigie o 18º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Vamos lá, Jorge? Então a gente vai para o comercial e a gente volta com o momento. Isso. O momento espírita. Só. Vamos lá. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Estamos no momento Gigavale. O nosso tema de hoje aqui que nós vamos colocar é Deserto Florido. Aí depois o André comenta pra gente. Música. Deserto Florido. O deserto do Atacama, no Chile, é o mais árido e alto do mundo. É também o lugar na Terra que passou mais tempo sem chuvas, sendo registrados 400 anos sem uma gota d'água do céu. Atualmente, ele pode ficar anos e mais anos sem qualquer precipitação atmosférica. Porém, de tempos em tempos, um fenômeno muito interessante acontece. O milagre da floração do deserto é possível de se ver muito raramente, pois depende necessariamente da chuva caída nos meses do verão. Suficientes quantidades de água permitem que as sementes que estavam adormecidas no seco deserto possam despertar para voltar à vida e florescer por um curto espaço de tempo na primavera. São mais de 200 tipos de flores, cores mil, um desabrochar belíssimo e inesperado em meio a terras tão áridas. Quando o deserto revive e floresce, surge uma panorâmica maravilhosa. É a oportunidade de desfrutar a singeleza das flores que cobrem as planícies e gloriosamente contrastam com as montanhas que as rodeiam. Só é possível desfrutar desse milagre do deserto em alguns anos e por pouco tempo, desde fins de agosto até o meio de outubro. As sementes, que ficam adormecidas por muitos anos, estão especialmente adaptadas para essas condições extremas. E assim, podem voltar à vida pelas chuvas que as acordam, convertendo o deserto numa pintura multicor. Os chilenos conhecem esse fenômeno como deserto florido. O ser humano também é capaz de florescer, mesmo após anos de estiagem íntima. As sementes do potencial evolutivo jazem dormentes, mas vivas, no âmago da alma. Almas secas, almas aparentemente sem esperança de flor, virão a desabrochar um dia, quando a chuva do entendimento, a chuva da renovação, as fizer despertar. Não há caso perdido para o Criador. Mesmo os espíritos mais relutantes, que na agonia e tristeza profundas, ousam fazer frente ao bem, negando o Criador e o amor, mesmo esses irão germinar. Chegará o tempo em que perceberão que o mal, a revolta, a vingança, não lhes traz felicidade alguma. Chegará o tempo em que, regados pelas chuvas contínuas do amor dos que estão ao seu lado, render-se-ão ao bem renovador. Cada um tem seu tempo. Cada um desperta quando está preparado para despertar. Porém, recordemos que as sementes ocultas estão lá, aguardando ansiosamente o momento de sair da terra árida, aguardando o instante de respirar o ar puro de uma nova vida. Todos temos jeito. Todos somos deuses potenciais. Deus nos fez todos assim, sem exceção. Quem escolhe o momento de desabrochar, somos nós. Chegará o tempo em que veremos o deserto do planeta Terra, ainda tão sofrido, tão seco, florescente por completo. Seremos nós, espíritos bons, que modificaremos a paisagem deste planeta, passando a chamá-lo de Terra Florida. São 10 horas e 46 minutos. Esse é o momento, Chico Avale. André, o que você poderia falar do deserto florido? Ó, em primeiro lugar, eu queria deixar aqui relatado que há um ano, exatamente um ano, eu estive no deserto do Atacama. Quando ele começou a falar ali, eu falei, epa. E eu não sei se vocês sabem, eu fui resgatar aqui no meu celular uma mensagem que eu mandei para um amigo meu no dia 28 de setembro deste ano. Há menos de um mês, certo? Não vai dar para ver, eu acho, que o pessoal ali, mas eu vou passar para vocês. Olha aqui. Uhum. Ah, que bonito. Deserto Florida. É um fenômeno. Esse fenômeno que acabou de ser relatado aconteceu no dia 28 de setembro agora, o último, né? E está aqui escrito exatamente como foi falado no texto. Explosão imprevisível de cores, chuva rara enche o deserto de Atacama, do Atacama de flores. Uhum. Então eu achei, primeiro assim, muito incrível, né, que a mensagem trouxesse isso, e fui aqui discretamente buscar essa mensagem que eu lembrei que tinha mandado para meu amigo que foi para lá com a esposa. A mensagem é lindíssima, é uma metáfora, né? Ou seja, o narrador, ele traz a história, né? Essa história incrível, que é real, acabamos de ver, de um terreno árido, de um terreno que não vê chuvas com constância, mas pontualmente, aparentemente sem uma explicação muito plausível, né? Por uma chuva que aparece em um momento raro, aquela terra árida, ela floresce, né? E aí o convite, na minha humilde interpretação, é esse exatamente para nós, né? Porque... Tá aparecendo ali agora, né? Ah, então. Aí, ó, tá vendo? O Rodrigo foi buscar, é isso aí. Você pegou a imagem desse ano mesmo ou foi de arquivo? Peguei do Atacama aqui. Porque é exatamente isso aí que eu vi aqui na reportagem. 28 de setembro. Muito exatamente bom. Como ele falou, na primavera, das chuvas que aconteceram. Então é isso. O convite para nós é que a gente compreenda de uma vez por todas, em primeiro lugar, que nós somos sim seres divinos, que a comparação que a gente tem que fazer nunca deve ser em relação ao campo florido do outro, né? Se o campo do outro está mais florido que o nosso ou não, mas sim uma comparação do nosso eu de ontem com o nosso eu de hoje. E ainda que nessa comparação a gente não enxergue grandes modificações, se o eu de hoje ainda não é aquele que eu gostaria que fosse, que a gente compreenda que tudo tem o seu tempo, que nós temos ainda uma caminhada pela frente que vai nos permitir abrir o nosso coração, acima de tudo, para receber essa água divina, essa chuva divina, que faça despertar em nós essa vontade, esse desejo de que nos tornemos pessoas melhores. Estar aqui nessa manhã falando sobre autoconhecimento não foi algo ao acaso, né? Nós viemos aqui, como o Jorge mencionou antes, inspirados. O tema da manhã de hoje foi um tema inspirado para que a gente que está aqui hoje falando e vocês que estão aí ouvindo e vão ouvir depois gravado possam refletir sobre tudo isso. Ah, André, mas tudo que você falou para mim eu nunca fiz. Eu já tenho tantos anos de idade e nunca fiz esses processos. Eu acho que eu fiquei estagnado. Você está vivo? Você está viva? Né? Então ainda dá tempo. É o que fala ali no final da mensagem. Nós temos tempo, ainda dá tempo, ainda tem jeito, né? Que falou na mensagem. Então, basta que a gente tenha essa vontade, que é uma motivação interior, né? Que até pode ser cutucada aí por fatores externos, mas ela tem que nascer dentro de nós para que a gente faça esse campo florir. Nós temos os recursos necessários para isso, e se não tivermos, temos como buscá-los. Né? E a gente falou de vários deles na manhã de hoje. Então, não sei, eu falei aqui de coração, pelo que me veio na cabeça. Legal. Espero que tenha sido aí um auxílio para interpretar essa mensagem, que já foi tão bem elucidada, né, também. Né? Ele dá a metáfora, mas ele mesmo já dá uma bela explicação depois. Obrigado. Vamos encerrar no momento de Gavale aí, Rodrigo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS Festas e Embalagens, a gente agora está no momento dos aniversariantes da semana. Então vamos para o aniversariante da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 21, a Gisele Cáceres. E no dia 25, a nossa grande amiga Francinete Ribeiro. São as duas aniversariantes do mês de outubro da Fraternidade Paulo de Tarso. Aqui conosco aqui, né? Tem dia 22, quem faz aniversário é João Silveira. João Silveira, que era do grupo Castelã também. Grande abraço pro João, ele sempre ouve a gente aí, escuta e vê, de vez em quando, né? Quem faz aniversário também é Helene Trindade, a fofinha lá de Aracaju. Faz aniversário. Faz tempo que ela não passa nenhuma mensagem aqui, hein, fofinha? Se você estiver ouvindo aí, tá devendo passar, mandar recadinho aqui pra gente. Dia 23, quem faz aniversário é Genesi. A Genesi, que é lá do Anjo Ismael. Dia 24, quem faz aniversário é o Francisco Pessoa Costa. Oh, conhece, Rui? Meu filho. Né? 7 anos, já pensou? 7 anos já. Sete anos. Uhum. Sogro do Rodrigo. Não, meu filho. O sogro também é Francisco. Sogro é Francisco, mas não, é aniversário. Não errou, não. É aniversário do Cisquinho, do Francisquinho. Do Cisco. Uhum. Aniversário de Cisco, fazendo 7 anos já. Meu Deus do céu, passa muito rápido, né? Pelo amor de Deus. O programa do Espírita deseja tudo de bom, paz e alegria em todos os corações, hoje e sempre, para vocês. Quem fizer festa e quiser convidar a gente para comer uma coxinha, um salgadinho, nós estamos à disposição, né? Legal, vai ter no Rodrigo, lá com o Francisco. Vai nada, ele junta tudo ter, com o Lucas. Lá, como a Camila é esperta, né? Ela já faz o aniversário só pros dois. Uhum. Só que o outro só faz em dezembro. Então só faz em novembro. A Camila é esperta. Um grande abraço pra Camila. Então vamos lá agora pro sorteio, né? Deixa eu já colocar aí na tela. Não, é o sorteio primeiro. Vamos lá pro sorteio dos livros. Então a gente vai sortear agora o primeiro livro do André Pralon, né? Que é o De Volta para Casa, Uma Jornada de Alma. Que é esse livro aqui que vocês estão vendo. Então a gente vai sortear para o primeiro nome que foi sorteado e para o segundo nome, Registros Acásticos, Como Acessá-los, que é o segundo livro, né? Então, nenhum dos livros são espíritas, né? Mas não tem problema. O espiritualista são, né? Esse aqui é espiritualista, exatamente. É que você quer comentar, André, sobre o livro rapidinho? Esse livro é um livro espiritualista porque ele faz justamente esse convite, né, de cada um dos personagens principais de entender as suas dores por meio da avaliação do que passaram na infância e tudo mais, e nessa perspectiva de se melhorarem com vistas, né, a uma vida futura. Então é espiritualista. Legal. Mas não traz, né, conceitos assim da doutrina, não. Quanto ao outro livro, a gente pode falar também que ele estará presente no Umbavale, né? Que vai ter o evento. Vale. O Sérgio Lopes, né? Exatamente. O autor vai estar presente então, lá. Então, Umbavale, qual que é a data mesmo da Umbavale? Dia 2 de novembro. Dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro Na Câmara, Municipal. No dia 9 é lá no FIT, né? Que é o. Lá exatamente. No Tecnológico. Dia 9. E no dia 15, na. Gaivota, lá do Parque da Cidade. Então, a Umbavale mesmo é no dia 9 de novembro. Né? Lá no Parque Tecnológico, todos estão convidados, evento gratuito, encontro aí dos nossos irmãos da Umbanda, e convido a todos os espiritualistas que são simpatizantes para comparecerem lá, a partir do meio-dia. Isso aí. Então vamos lá, rufem os tambores. Olá, Miriam Yui, que é ganhadora assídua, né, do programa também, e a Elisângela Chagas. Olha só, então quem ganhou o livro do André foi a Miriam Yui e a Elisângela Chagas, que é esposa do Carlos Chagas, né, que vai estar aqui. Depois você traz um livro para ela também, pronto. já fica aqui. O da Elisângela a gente já deixa aqui, tá? Pro Carlos pegar. A gente deixa aqui com o nome aqui e só pegar na quinta-feira. Legal, então já tá aí. E o outro, o Rui leva lá pra livraria Casa do Caminho. Ela trabalha no Paulo de Tarso. Então você pode levar Paulo de Tarso também, pra então, Miriam. A Miriam Yui e a Elisângela Chagas. Obrigado pela participação de vocês aqui. E vamos lá pra Hora da Dica. Hora da Dica. Então, André, agora uma dica que você queira dar para os nossos ouvintes. né, uma série, um filme, qualquer dica que você quiser livro, dar, livro, o que, que você quiser. O seu livro, pode falar. Ecos do Passado, Uma Jornada de Perdão. Pode, claro. Não, esse aqui, eu posso dar duas, então? Porque esse aqui eu não comentei, né, não sei se eu poderia fazer isso, mas vou fazer. Lá. Aonde que dá pra pegar ele? Ah, tá lá, ó, ecosdopassado.com, tá? Daí vocês conseguem... Comprar aqui também, né? Tem livraria Casa do Caminho tem também? Na livraria não, na banca tem? Ainda não, mas estamos providenciando para estar lá. Tá lá no site ali, ecosdopassado.com. Tá aqui na descrição do YouTube, tá? É isso aí. Então vocês clicaram aqui na descrição do YouTube. E também, se não acharem, pega André Pralon, que é meu nome, busca ali, por exemplo, no Instagram, manda um direct. Contato comigo, manda direct, a gente conversa. Sou muito falante, gosto muito de conversar. Pode entrar em contato comigo. É, e compra com você, que você tem a vantagem que ganha o livro de graça e só paga o autógrafo e pronto. Né? Mas aí, André, paga o dobro. Foi permitido aqueles balão lá aceso para pegar fogo na... lá na Tailândia? Pois é, é um fenômeno bem, bem conhecido lá na Tailândia e mundialmente, né? Esse festival do... Só que aqui no Brasil, que tá pegando... balão aí pegando fogo nesse nosso mundo aqui, não tá fácil. Não, ontem eu fui dar um rolê, como fala meu filho, de bicicleta, lá pras bandas daquele antigo clube Luso, e eu vi lá uma queimada, assim, né? Ali tem muito descampado, muita coisa ali, tava lá tudo queimado e eu vi restos de um balão lá. É perigosíssimo, né? É perigosíssimo. Não, eu fui pra Jaú agora há pouco tempo, você passa na estrada, são 380 quilômetros, você vê a grama tudo verde, amarela, de tão seca que tá, né? Então se jogar um cigarro ali, pega fogo, mais tranquilo. Qualquer coisa pega fogo. Qualquer coisa. A gente passou um período muito longo de seca, né? Então, não soltem balões. Deixa lá na Tailândia, que lá é mais controlado. A outra dica? A dica, eu não tinha preparado nada, mas assim que você falou, né, que André, uma dica, não sei o quê, me pulsou aqui, veio como um. Sei lá, um raio, um reflexo. É uma série que talvez todos já conheçam, mas que quem não assistiu ainda, eu recomendo assistir, porque ela nos traz a história de Jesus de uma maneira, no meu modo de ver, que foi muito humanizada, no sentido de nos trazer Jesus um pouquinho mais perto da gente. Essa série, ela está, eu espero que ainda esteja, na Netflix, se chama Os Escolhidos. The Chosen. Né? Então, se eu não me engano, tem já 5 temporadas, mas eu garanto que não é enfadonho. Ela me fez assim muito bem, né? Ela fez despertar em mim um olhar para a história de Jesus. Como eu falei, assim, né? Um olhar mais próximo, né? A série, ela consegue mostrar um Jesus ali convivendo com as pessoas e falando, às vezes fazendo piada. A gente não vê isso, né? Rotineiramente, né? Quando vai estudar o Evangelho. Eu achei legal Chosen. Eu acho legal que ele traz a história dos apóstolos. Ele tira o foco ali de Jesus, vamos dizer assim, e as histórias que acontecem é as histórias dos apóstolos. E aí faz sentido, né? Toda a história de Jesus. Jesus é o 9, o mediador. Exato. Né? Ele dava ali uma mediada em vários conflitos ali da turma, né? Exatamente, viu, Rodrigo? Bem lembrado também. Porque a gente não tem esse hábito, né? A gente vai olhar ali, ver ali os evangelistas, o que eles escreveram sobre Jesus. Mas e a vida deles, né? Como que Mateus virou um discípulo de Jesus? Então são coisas assim que são muito legais a gente ler, nos aproximam um pouquinho mais, não só de Jesus, como da história dele e o principal dos ensinamentos dele, né? Que é o que interessa. Tá? Legal, bacana. E vamos partir para o final, né? Então, decolar pro final, né? Pouso, né? É verdade. Pouso seguro. Vamos pro pousar para encerrar. E antes da gente encerrar, mostrar aí a imagem criada pela inteligência artificial, o emblema aí do dia, né? Que ela gerou por conta dela, né? Eu acho que ela faz referência, talvez fez referência ao Enneagrama aí, talvez. As máscaras, né? As personalidades, né? O que você acha, André? Eu vi a gente tirando as máscaras e acessando a nossa essência, um coração ali luminoso, né? Uhum. Então está mostrando que a gente veste algumas máscaras ao longo da nossa caminhada, elas são necessárias para a gente enfrentar desafios específicos, mas o grande objetivo é a gente acessar aquilo que nós somos de verdade, o nosso verdadeiro eu, nosso eu superior, o nosso self, como diria Jung, uhum. a nossa essência, enfim, uhum. né? Que é divina. Eu achei muito bacana isso. E se vocês quiserem ver, tá aí no nosso Instagram, no Vivência Espírita, tudo junto, sem acento. Então a gente agradece aqui a participação, depois a gente passa pro André fazer as considerações dele finais também, e uma prece de encerramento pra gente. Mas eu agradeço aqui também a participação da enquete, né, que a gente colocou. A enquete aqui, deixa eu abrir aqui o resultado dela. Vamos lá. Tá aqui. Então, o pessoal que houve 105 votos, tá? 105 votos. E a enquete era: conhecer nosso lado sombra é o primeiro passo para a reforma íntima, mesmo que isso traga dor? E 96% falaram que sim, concordo que sim, desses 105 votos, e 4% falaram que não. Então vou encerrar a enquete aqui, depois a gente passa para o André comentar também aqui depois. E agradeço aí a participação de todos vocês também pelo WhatsApp, que entraram aqui, mandaram mensagem, e a gente convida para participar do próximo programa às 8 horas também. Jorge? Agradecer a todo o pessoal que participou conosco aqui, né, no YouTube. Desculpa aí as pessoas que a gente acaba não falando o nome, que tinha muitos comentários hoje, e até comentários no final, e até perguntas nós deixamos de fazer aqui, porque já estava muito em cima, né? Muito em cima da hora, não estou em cima da hora, não. Era para terminar 10, já são 11h04, né? Cima já são, né? Exatamente. Mas agradecer a todos pelas perguntas, pelas colocações. Continuem com a gente. Por favor, multipliquem aí, né, as informações. Passem, compartilhem com as pessoas para conhecer o programa. Deixa o like, né, Vivência também. Espírita, deixa o seu like aí para nós, que é importante, né? Lembrando também que você pode baixar. Passar para as pessoas que podem baixar o nosso aplicativo. O nosso aplicativo, que está muito legal. Né? O aplicativo está muito legal. Basta escrever lá Programa Vivência Espírita no Play Store, que já aparece um radinho lá, vocês abaixam o programa. Ou tem clicar música, aqui no link, né? Tem músicas o dia todo, né? Música dia e noite, sem parar. E os programas também passam ali, tem mensagens, né? Tem mensagens assim que vão escritas também para a gente ver e faladas. Então está muito legal o aplicativo. Se vocês puderem divulgar para gente aí, a gente agradece. E tem uma novidade, as vibrações às 22 horas agora vão ser transmitidas ao vivo também pelo aplicativo, não só pelo YouTube, que certo. Eles fazem as vibrações universais lá. Uhum. Bacana. Vamos agradecendo, a gente sempre termina aqui com a mensagem de Emmanuel. E a mensagem de Emmanuel hoje, que está no livro O Consolador, diz assim: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações. Rui, quem vem a semana que vem? Domingo nós vamos ter o Iramir, que estará aqui presente, de corpo presente, aqui em São José dos Campos. E o tema será Clóvis Tavares, Vida e Trajetória. Vai ser bom, hein? Muito bom. Porque o Clóvis tem uma história muito bonita, viu? Muito bonita, lá no Rio de Janeiro, né? E passar a ser espírita não é fácil, não, né? O fácil é o inverso, né? Não, ele era do Partido Comunista, depois... Não sabia. Bom, isso daí domingo o Iramir conta pra gente. Isso é legal. Então vai ser muito bom também. E ele era um amigo íntimo também de Chico, e eu acho que vai trazer bastante histórias pra gente aqui também. Legal. Agora só que o Gustavo Luiz tá mandando um abraço direto lá da Irlanda. Ok. Você. Uhum. Joia. Outro pra ele. Tá vendo? Internacional o negócio aí, hein? Bom, legal, bacana. André, suas conclusões finais e se puder fazer a prece de encerramento. Faço sim, com o maior prazer, né? Eu queria agradecer, antes de mais nada, a oportunidade de ter estado aqui, né? Para mim foi sim uma experiência diferente, nunca tinha estado num estúdio, gravando da maneira como nós fizemos aqui. Daí eu agradeço a acolhida de cada um de vocês, né? Do pessoal que está lá fora também, a dupla lá. Porque, como eu falei antes, né? Como perfeccionista que eu sou, né? Eu já vim pensando assim, tem que dar tudo certo. Não dá para ter falha nesse negócio, não, né? Vamos. O Rodrigo tem a perfeccionista. Né? Também é, né? Tem cara. Sei não. E... eu tenho um pouquinho do defeito de cada um. Só dos defeitos. É isso aí. E eu espero de coração, assim, né? Que as mensagens, que foram muitas, né? Que vieram aqui, por meio do que eu falei, por meio das perguntas de quem estava ouvindo, dos trechos que foram lidos, daquele texto incrível do, né, da redação Momento Espírita, que tudo isso reverbere em nós, né, de uma maneira muito positiva, que a gente consiga ancorar cada um desses ensinamentos e colocá-los realmente na nossa vida. Sair daquela atitude mais passiva de apenas receber o conhecimento e transformar isso em ação, né? E sobre o tema de hoje, eu me permiti procurar aqui rapidamente, porque no preparo para a nossa conversa eu tinha escrito aqui um negócio que eu digitalizei, e aí eu vou ler esse pequeno pedaço, né, para a gente meio que encerrar fazendo um grande resumão de tudo que a gente falou, e logo em seguida eu faço a prece, então. E mais uma vez, então, muito obrigado, né? E foi assim que eu escrevi para encerrar. Chico Xavier nos ensinou que a verdadeira caridade começa dentro de nós, quando aprendemos a compreender, perdoar e reeducar o próprio coração. O autoconhecimento, portanto, é o primeiro gesto de caridade espiritual, porque só quem se conhece pode amar de verdade. Então é uma mensagem que fala sobre esse poder que nós mesmos temos de desenvolver em nós a virtude do perdão e do amor, porque a gente só consegue entregar ao próximo e ao mundo aquilo que a gente carrega dentro de nós. Então, por isso que o autoconhecimento e o autodesenvolvimento é importante, né? Que na medida em que nós nos melhoramos, nós entregamos para o mundo essa versão melhorada de nós mesmos. Podemos fazer a prece, então? Essa prece para o nosso grande amigo Rodolfo Barbosa, o Dodô, que é filho do Rui, que hoje está completando 12 anos do desencarne dele. Então, que essa prece possa, junto com o nosso coração, junto com a nossa alegria de ter tido ele como amigo aqui entre nós, que chegue até ele. Obrigado. Muito bem, então. Inicialmente, quem puder se sentir à vontade, aonde estiver ouvindo e no momento que estiver ouvindo essa prece, eu convido para, sem qualquer tipo de melindre ou receio, que feche seus olhos. Porque ao fechar os nossos olhos físicos, nós mais facilmente, mais profundamente, abrimos os nossos olhos da alma. E ao abrir os olhos da alma, nós podemos nos conectar com a espiritualidade bendita, com nosso querido Mestre Irmão Jesus e com Deus, nosso Pai, nosso Criador. E ao fazê-lo, antes de mais nada, agradecemos pela oportunidade que tivemos nós aqui, participantes do programa, de estarmos reunidos nessa egrégora fantástica e amorosa que se criou dentro deste ambiente, onde pudemos levar àqueles que se propuseram assistir algumas mensagens, talvez de esperança, talvez de fé, talvez um despertar para novas possibilidades na nossa vida. E nós temos que agradecer, porque é dada a oportunidade a todos, mas apenas alguns normalmente escolhem estar firmes e presentes para ouvir esses ensinamentos. E se chegamos aqui, até aqui todos nós, estivemos juntos nessa manhã, existe também nisso um propósito. Então que a gente possa fazer uma autoanálise de tudo que foi dito, tentando identificar aquilo que nos cabe, aquilo que é possível que a gente possa fazer para o nosso melhoramento pessoal. Mas que a gente não olhe apenas para nós. Que a gente compreenda que precisamos abrir também o nosso olhar para aqueles que mais amamos e caminham ao nosso lado. Então que a gente se motive também com os nossos filhos, com os nossos familiares, estando ou não ainda no nosso convívio físico. Que a gente possa olhar para o alto e dizer que nós sim queremos e podemos nos transformar em seres humanos melhores, nessa jornada incrível que nos é proporcionada de evolução dia após dia. Mudar não é fácil, porque em geral nós carregamos determinados padrões durante muitos anos. Mas é sim preciso, na maioria das vezes, deixar morrer as coisas que não nos servem mais, que não estão nos levando a um caminho seguro de evolução. E ao deixar essas coisas morrerem, a gente abre espaço para deixar renascer, nascer de novo aquilo que interessa, a essência divina que nos habita e que Jesus, nosso Mestre, tão bem nos ensinou por meio dos seus exemplos e por meio das suas palavras. Portanto, que nós tenhamos um final, um restante de domingo abençoado e uma semana extraordinária pela frente, nessa vida que momentaneamente até pode estar árida, mas que há de florescer, desde que nós permitamos que a chuva divina caia sobre nós todos os dias. Que assim seja. Mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, pra não darmos brechas, más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, reforcem nossa fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade.